Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Supimpas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre de Master e este é o 163º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Quase que não saiu o número. Bota as crianças, tadinha das crianças. E neste episódio 163, vamos falar sobre os 4 melhores ou nem tanto filmes baseados no Super-Homem que foram estrelados por Christopher Reeves. Mas, Nerdmaster, por que um tema assim tão específico? Porque eu quis. Uma boa razão, né, para acontecer o Paranerd, né? E para falar aqui a respeito dos filmes do Superman estrelados por Christopher Reeves, temos aqui meu quadrinologista de estimação, senhor Matheus HQMan. Fala, Teteuzo. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Maravilha! Tudo certo pra falar de dois filmes maravilhosos e dois... Nhé? Né? Então tá. E além de Matheus, trouxe também aqui meu querido editor, que vai se foder muito para editar, ou até que nem tanto, que o Wallace não está nessa gravação, senhor Jorge Farifalcon. Fala, Jorginho. Olha, eu digo para vocês, foi muito bom assistir esses filmes, hein? Até os dois últimos? Ah, os dois últimos nem tanto. Né? Ah, tá, tudo bem então. E para falar de cinema, eu trouxe aqui um especialista na área da cinematografia, porque afinal de contas nem eu, nem Jorge, nem Matheus sabemos porra nenhuma de cinema, e eu trouxe aqui um cara que também não sabe porra nenhuma de cinema, o senhor Brunão do Portal Refil. Fala, meu fofinho. Ainda bem que você falou que eu não entendo nada de cinema, porque realmente não entendo porra nenhuma. Agora, obrigado por ter me convidado, né? Demais, você sabe que eu sou fã do Super-Homem e sou fã principalmente do Christopher Reeve. Pra mim, Super-Homem, o filme, é o melhor filme de super-herói feito até hoje. Não interessa o que veio depois, assim. Eu sei que tem muitos filmes que hoje você pode assistir que são melhores e tal, mas se você pega ali o original de 1978... Cara, tudo funciona até hoje, sabe? E muito bem. Então, e ainda assim, é um filme do primeiro super-herói, né, de todos os tempos. Então, cara, enfim, já estou me adiantando aqui na pausa. Muito bem, então. Voltamos daqui a pouquinho com essas 4 maravilhas, super maravilhosos filmes. Depois dos recadinhos, vamos lá. We'll be right back. E aí, ouvintes do Paranerdia, tudo bem com vocês aí? Jorge aqui, seu editor, falando mais uma vez sobre o jabá aqui do Paranerdia, recadinhos que sempre vão estar nos seus ouvidos. Começando pelos comentários. Quer fazer um comentário lá no site? www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar um e-mail, que nem os vídeos resposta do nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tuitada gostosa de se ouvir, basta mandar para @paranerdia que tá tudo certo. Você que ainda tá no Facebook, sei lá, fazendo o que, mas tá valendo, é só em facebook.com/paranerdia e faça o seu comentário lá. Nerdmaster vai gostar muito de saber. Se você quer participar do nosso grupo do Telegram e se juntar aos milhares de outros, milhares é exagero, mas tá valendo, os outros ouvintes, é só ir em t.me/paranerdia com o grupo dos ouvintes do Paranerdia. Você que gosta de assistir os videozinhos, gosta de ver as nossas lives de gravação, gosta de ver as nerdices do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. E se você foi tocado, sentiu a necessidade de ajudar o Paranerdia a alçar voos mais altos, basta você colaborar com o Paranerdia financeiramente. Nos endereços apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais um 10 pacotinho, 10 bal no boteco, velho. É horrível, mas tá valendo. De resto, é só você ouvir esse episódio e se curtir, venha comentar com a gente. Um grande abraço a todos vocês e até! Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta! Então vamos falar de 4 filmes que, na minha opinião, estão entre os 2 melhores e os 2 piores filmes já feitos na história do cinema. Não, Nerd Master, não. O 3 e o 4 é bom também, é Super-Homem, é Christopher Reeve, só é galhofa, só, não é ruim não. Eu gosto de ouvir, eu gosto da versão Brunão, como é que é, sarcástico, é muito gostoso de ouvir. É não, pô, eu tô falando sério, cara. Ó, eu vou te falar, assim, é ruim. Não é, também não é bom, mas não é ruim, mas é bom. Cara, eu tenho que admitir que eu adoro o 3. É. O 4 eu consigo assistir, mas o 3 eu rio tanto, cara. Cara, o 4 eu fui assistir... Eu tenho memória de ver esse filme no cinema. Nossa, gastou dinheiro. Idade, sim. Tão impactante que eu fui ver. O pior é que eu também fui no cinema ver esta merda. Cara, eu me lembro da experiência de, tipo, sair do filme junto com meu pai, sacou? Eu tinha 6 anos, pô, hoje eu tô com 40 e ainda me lembro do dia, sacou? O Bruno ainda tem a desculpa de ter 6 anos. Eu, em 87, já estava com 14. Você já tinha pentelho. Ai, cacete, mas tá bom. Tá, mas não vamos começar pelo 4, não. Vamos começar pelo que presta, que é Super-Homem, o filme, de 15 de dezembro de 1978. Edmar, eu vou ser chato. Posso ser chato? Pode ser chato. Na verdade, não são 4 filmes, né? Explique-se. Com o Christopher Reeve, são. Não, são 5. São 5 filmes com o Christopher Reeve. Só que... Porque você conta a versão Christopher, a versão Richard Donner como um filme separado. Exatamente. Você tem que... Hoje em dia você pode levar em consideração que o Superman 2 foi feito duas vezes, né? É, né? É o Snyder Cut de 1978. Exato. E olha que nesse caso ele é melhor mesmo. É, né? É o Snyder Cut. Confirma. Que presta. Mas vamos lá. Vamos falar primeiramente da versão que saiu no cinema em 78, que é Superman, ou melhor dizendo, na época ele foi lançado como Super-Homem, o filme. Depois é que americanizaram tudo, né, Matheus? Foi o quê? Foi do anos 2000 pra cá que o Super-Homem deixou de ser Super-Homem, passou a ser Superman? Foi quando os direitos dos quadrinhos passaram da Abril pra Panini e houve uma integração da marca, né, no mundo todo. É aí que a gente teve coisa como Sininho virar Tinkerbell, Caco Sapo virar Kermit e o Super-Homem virar Superman. É, mas vocês sabem pra que é isso, né? É só pra não ter que fazer embalagem nova, né? É só pra isso. É pra não ter que fazer etiqueta. É, exatamente, velho. Pra economizar. Que nem embalagem eles fazem, Bruno. Agora é só etiqueta por cima e foda-se. Exato, isso é. Chama. Ganância. Ganância, com certeza. Mas então tá. Super-Homem, o filme de 78, dirigido pelo Richard Donner. E que puta direção do caralho. O cara dirigiu bem para um caralho esta porra deste filme. E roteiro de, pasmem, Mario Don Corleone Puzo. É foda, né? Ponto. É foda. É. Além do David Newman, do Leslie Newman e do Robert Benton. Mas quem conta aqui na porra da caralho dessa história é o Mario Puzo, desculpa aí, tá? É, e ele não, né? Não só ele escreveu o roteiro, mas ele escreveu um roteiro que dava para dois filmes, né? Na verdade, o primeiro roteiro, o primeiro texto, todo era do Mario Puzo, era uma parada de, sei lá, mais de 400 páginas, que ele entregou a pedido lá dos produtores e tal. E aí depois eles pegaram esse roteiro, aí o David Newman, a Leslie Newman e o Robert Benson, eles tiveram o trabalho de rachar o negócio e dar uma ajustada no roteiro para virar dois filmes. A ideia é essa, né? E olha que ajustando o roteiro, o filme ainda tem 143 minutos. Ainda bem, né? É. Ainda mais de 2 horas de filme. Imagina se não tivesse ajustado. Aí dava a versão do Richard Donner, que tem quase 3 horas. É, o que eu acho mais incrível de ter 143 minutos é que não parece, né, cara? Não parece. Cara, mas não parece mesmo, cara. E olha que é um filme de 70, teoricamente é lento pros padrões de hoje em dia, mas tu ainda assiste tão gostosinho. E aí eu vou entrar aqui, você, aquele chato, aquele fã chato, né? De dizer que tem uma razão para esse filme não ser enfadonho em alguns momentos, né? Christopher Reeve. Também, mas o principal deles é um cara chamado John Williams. Ah, oh, sim! Ou como é conhecido pelos meios podcastais brasileiros, o dono da bunda do Brunão. Sou eu. Essa piada é velha do Jurassic Cast. Nossa, como essa piada é velha. Mas não é piada, é verdade. Eu sei. Pro ouvinte novo do Paranerdia que não está entendendo, senhor Brunão, mais o seu Leonardo Miotti e o seu Manuel Calaveira possuíam um podcast que eu amava de paixão, chamado Jurassic Cast, que virou depois o Portal Refil. Na época, quando eles fizeram o primeiro filme do Superman, que é este que estamos falando agora, Brunão deixou bem claro para todos que quisessem ouvir que o dia que o John Williams quisesse comer a bunda dele, do Brunão, ele está disponível a qualquer momento. Ele, acho que até hoje, ainda com pandemia, ele viaja para os Estados Unidos a pedido do John Williams, se ele quiser. É, exatamente. Se o pedido vier com carinho... Eu acatarei da melhor maneira possível, né? Do jeito que tu gosta de John Williams, até se ele pedir sem carinho, tu vai. Ah, mas o mesmo. O velho merece. Então, pô. Tá. O velho merece. Eu diria, Eu posso até fazer uma comparação. O que o Brunão é pro John Williams, o Álvaro lá do Anime Sphere é pro Joe Hisaishi. Ok. Muito bem. Muito bem colocado. Falando nisso, seu Jorge, já que o senhor se manifestou, por favor, nos brinde com o elenco deste filme. Vamos lá, gente. O Super-Homem, o filme, contamos com, obviamente, Christopher Reeves, como Super-Homem ou Clark Kent. Marlon Brando como Jor-El. Gene Hackman como Lex Luthor. Puta, elencaço, hein, velho? Melhor Lex Luthor de todos, com certeza. Margot Kidder como Lois Lane. Jack Cooper como Perry White. Mark McClure como Jimmy Olsen. Ned Beatty como Otis. E Valerie Perrine como Senhorita Eve Testmaster. Não. É a pessoa quando não sabe a pronúncia correta do nome dos outros é triste, né? É, Senhorita Testmaker! Então pronto. Eu fiz de propósito porque eu sabia que você ia... Né? Eu sei. Eu fiz de propósito pra você ter o seu gancho. Tá bom, eu te conheço, tá bom. Te conheço que não te conto. Matheus, fale-nos do sinopse desta obra. Pera aí, gente, só pra eu passar aqui o negócio do chat do YouTube. Primeiro, um abraço pro Jota, que tá aí desde o começo. Luciano Dias mandou um abraço, que tava de apoio. O Jota é o esquenta-buraco? É, ele mesmo. O Jota esquenta-buraco, tá bom, beleza. É, ele tá, o Luciano Dias tava por acaso no YouTube, viu a notificação do Paranerd, chegou aí. Simões Neto mandou um abraço e um beijo para o Brunão. Oh, porque afinal de contas o Simões Neto é uma putinha do Brunão. É, o Flodô é meu querido. Flodô. E... olha a intimidade do cara, Flodô. Né? E aí a mensagem do Luciano falando assim: putz, ouvir esta, esse Jurassic Cast, assim me comprometo a comprar Viagras para o John Williams. Você acha que o Brunão já não vai levar, cara? Não se incomoda com isso, não. Não. Pera aí. Aí você já tá querendo não. Demais. Não, pera aí. O Brunão não vai levar o Viagra pro John Williams, não. É uma injeçãozinha das 36 horas. Tá bom. Matheus, manda sinopse com o jogo. Fala, Jorge, corta essa bobeiragem do todo. Tá, fala com isso, tá? Não! Fala, tá Matheus, sinopse. O início da carreira do Super-Homem, como ele chegou na Terra, como conheceu Lois Lane e a patota do planeta diário, e também como enfrentou pela primeira vez seu arqui-inimigo Lex Luthor. É, basicamente é isso, né? É, só deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Eu li Lois, mas tu escreveu Lewis. Tu escreveu Lois Lane. Não é um cara, viu? É, eu escrevi... Não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi. Foi a porra do corretor. Tá, põe a culpa no corretor. Uhum. Você finge que fala e eu finge que acredito. Tá, lasque-se. Brunão, o senhor que está aqui para falar desta bela obra, eu quero que o senhor exprima em seu âmago, em seu ínterim, como é... assistir uma das melhores aberturas do cinema mundial. Cara, é um deleite, né? Porque, assim, eu acho que o filme ele já começa muito bem quando ele se baseia no quadrinho, né? Ele já pega ali o quadrinho e aí a menina contando a história e tal, 1900 e não sei quanto, contando a história da criação do personagem, né? Isso que é bacana. É, e o engraçado é que essa abertura de quadrinhos só tinha no cinema, porque na versão da Globo eles cortavam Total. Essa parte. Não, nem sempre, porque a versão que eu tinha em casa, que eu gravei no VHS, tinha o comecinho, que era, assim, deve ter sido, sei lá, a primeira vez que passou, e aí deixaram, né, talvez, mas provavelmente. Eu me lembro que toda vez que eu assistia, eu não esperava passar na Globo para assistir de novo. Eu tinha ela gravada em VHS em casa, né? E botava para assistir sempre. Sei lá, assisti esse filme. Devo ter assistido esse filme mais de 300 vezes. Coisa pouca. É. E, cara, eu gosto muito daquela abertura do quadrinho e aquele set de teatro que eles meio que usam assim, no começo, né? E aí a gente vai pro planeta diário, pro redoma do planeta diário, e do redoma do planeta diário começa a ir pro espaço. E aí entra a música do John Williams, né, cara? E aí você não precisa mais nada, você pode ficar 5 minutos ouvindo aquela melodia maravilhosa do tema do Super-Homem, que é fantástico, que assim, o resto não interessa, ele já te imerge ali de uma forma na história que você, o que vier pra você já tá valendo, entendeu? Mesmo que venha um filme. E é nessa hora que você sente Brunão molhadinho. Ah, total, cara. Opa. É muito bom, cara. É muito bem feito, a música é incrível, a música fala Superman, né? A música do John Williams. É engraçado que é uma música 100% orquestrada, mas você escuta a letra. É impressionante, cara. Ela fala Superman, né? É muito bem feita. Enfim, virou um clássico. Hoje você toca 4 acordes dessa música, todo mundo sabe que música que é. É incrível essa. Apesar de que você toca 4 acordes dessa música, ele confunde com outros filmes também, né? Nem sempre. Você sabe que o John Williams. Você sabe que o John Williams é campeão de se autoplagiar. Nem né? sempre, Guilherme de Massa. Falando besteira aí, mas tudo bem. Você tá no seu direito de estar errado, você está no seu programa. Mas. Aí a gente vai ver Krypton, né? Que tem um dos designs de produção mais interessantes. Caraca, eu vi Krypton primeira vez, eu tava jogando que era a Estrela da Morte, cara. Tão, tão bem feito que era a maquete de Krypton, cara. Era muito lindo. E é muito interessante porque ele meio que usa aquela ideia do planeta gelado também, né? Sim. Que depois vai se refletir na Fortaleza da Solidão, né? Então tem, tem toda essa ligação, isso também é muito bacana. E aí tá rolando o julgamento do General Zod, que é algo que vai se desenrolar já no segundo filme. E você fica assim, nossa, ai, a Marvel faz os filmes interligados, já pensando na sequência, toma aí, entendeu? Porra, desde foi sempre. Foi aí que eles aprenderam, pois claro. É, muito legal, né, cara? E aí rola o julgamento do Zod e dos comparsa dele, o Mon e a Ursa, e eles vão presos e tal, e o Jor-El, aquele negócio do conselho também, dizendo que Krypton vai explodir, vai se destruir, que não sei o quê. E todo mundo fala, não, você tá maluco, isso aí não é nada, não vai dar nada não, isso aí você tá louco, a gente acredita que é em cloroquina. É fake news. Isso aí é fake news. Fake news. Vamos dar cloroquina pra todo mundo que tá tudo certo, não vai acontecer a tragédia não. E aí o Jor-El fala, meu irmão, eu vou enviar o moleque pra Terra. A cena dele botando o moleque na nave é muito maneira. Cara, e essa versão da nave é malucona, que parece um sol, parece um lustre gigante. Eu né? acho um muito lustre legal. De cristal gigante. Uma espécie de estrela, vamos dizer assim, né? E foge completamente da versão dos quadrinhos, né, Matheus? Porque na versão dos quadrinhos é mais um foguete. É, cápsula, né? Inicialmente a versão dos quadrinhos era um negócio mais uma. Era um foguetinho, né? Um foguetinho de brinquedo, né? Mas eles fizeram essa versão do filme que eu acho que ficou bem mais interessante. E é aquele negócio, influenciou tanto os quadrinhos depois do filme, que aí eles começaram também a mudar nos quadrinhos, né? E eu acho que isso remete um pouco àquela história do Superman ser uma espécie de metáfora para Jesus Cristo, sabe? O Salvador, né? Que é a estrela de Belém, né? Caindo e tal, aí tem o formato de uma estrela, tudo a ver, cara. Sim. Aí vem aquela cena que remete mais à viagem interdimensional do que viagem pelo espaço, né? Com narração do nosso querido Marlon Brando, que vai ensinando o seu filho. E está vendo? É teleconferência antes da teleconferência. Olha só, viu? Videoaulas e outras coisas do Google gênero. Google Classroom. Chupa, né? Eu acho isso muito legal, cara, do filme. Porque ele meio que vai ensinando algumas coisas para ele. Mesmo que fique em subconsciente da criança, não entendi muito bem e tal, mas é a relação que ele tem ali com o pai, né? E depois todo esse conhecimento fica registrado naqueles cristais que ele leva depois para a Fortaleza do Solitão, né? Sim. Aí somos brindados com Jonathan e Marta. Marta! Kent, que encontram a nave. Tinha que ter, desculpa, não podia fugir dessa piada. Podia, sim. Podia sim. Você que quis trazer Batman vs Superman para um cast de tema... Eu não falei Batman Superman. Eu não falei nada de você interpretou como você quis. Pra você ver o tamanho da merda que você quis falar. Tá bom. Aí tem aquela famosa cena do moleque levantando a picape dos quentes, né? É muito maneiro. Que, né, maneiríssima. Somos brindados com depois mais 15, 20 minutos da adolescência do Clark Kent, querendo e não querendo mostrar os seus poderes pra todo mundo. Então, e rapidão, né, Jonas? Essa parte é importantíssima pro desenvolvimento da personalidade do Clark e do Super-Homem, né? Porque, e é por isso que o filme ele leva tanto tempo para mostrar isso também, porque isso é fundamental, mostrar que o Clark ele foi criado sempre pensando no bem do próximo, tipo, e não que não precisasse mostrar, não precisasse aparecer, porque o Jonathan tinha medo do que as pessoas iriam pensar dele, iriam estudar ele, não sei o quê. Tudo isso, e é feito de uma maneira tão singela, tão bucólica, como é a paisagem também ali daquela região ali do Arkansas, né? E aí você tem a morte do Jonathan, e isso também passando ali pela experiência do Clark e tal, aquelas cenas maravilhosas naquele descampado assim, do meio-oeste americano, assim, coisa mais linda, né, cara? E aí você veja como é que se faz para mostrar uma boa educação, né, com coisas sutis. Eu só tenho a dizer uma coisa sobre isso. Chupa Kevin Costner. É. Eu não acho tão ruim a do Homem de Aço, não, sabe? A do Homem de Aço eu acho boa também. Eu não vejo problemas tão graves. Assim, o pessoal reclama muito da cena lá do furacão. Do furacão. E tal. Mas é que, assim... Pera aí, HQMan. Brunão, desculpa, cara. Eu sei que você é um dos caras que é mais bem querido pelo Nerdmaster, mas assim, eu vi primeiro o Homem de Aço e vi depois a quadrilogia do Super-Homem do Christopher Reeve. Cara, o Homem de Aço é uma bosta, mesmo com um filme muito mais antigo. Tudo bem, desculpa. Cara, tudo bem. Eu não vou dizer que não é. Eu só não acho tão terrível assim. Como muita gente acha horroroso essa cena dele que... Não, terrível não. Não, tem muita gente. Não, tem muita gente que detesta, que acha que é assim, afrontosa. Mas eu não acho. Eu acho que é uma releitura, eu acho que é uma outra visão. Eu acho que ali o Zack Snyder ainda não estava tão despirocado, entendeu? Ele ainda estava tomando o remedinho dele, então ainda estava sob controle, entendeu? Mas eu tenho que concordar que no original aqui de 78 é muito superior, assim, porque é muito mais para você tirar suas próprias conclusões, sabe, de tudo que ele aprendeu ali naquele tempo. Mas é que assim, a morte do Jonathan no original, né, ela serve para mostrar a inevitabilidade da morte e que o Superman, isso, mesmo sendo o cara mais poderoso do mundo, tem pessoas que ele não vai conseguir salvar. Né? E, em situações isso, que ele não vai poder fazer nada. Tem um reflexo com o final desse mesmo filme. E é uma mensagem tão poderosa que a morte do Jonathan no Homem de Aço perde completamente o sentido, porque era uma morte que ele poderia ter evitado. Sim. Então, ali ele poderia ter evitado, sim, poderia, mas ele não o fez porque o pai botou sempre nele muito medo do negócio dele ser descoberto os poderes, entendeu? Eu entendo que ele não tenha feito por respeito ao que o pai falou. Eu, se fosse o Clark naquela hora, teria falado, foda-se, vou salvar meu pai, entendeu? E acho que é o que todo mundo reclama dessa hora, sabe? Beleza, eu acho que o Clark, da forma como ele foi criado, que você vê tradicionalmente, ele não deixaria de salvar uma pessoa por medo de aparecer. Não, não deixaria. Também acho que não. Tá. Mas aí, papo vai, papo vem. O Jonathan morre, né? Clark fica desconsolado, né? Fica moribundo, capisbaixo, meditabundo. E começa a sua jornada a la Forrest Gump, só que sem correr, para o Norte Gelado, né? Eu nunca vi uma pessoa conseguir chegar a pé da ponta dos Estados Unidos até o Ártico. Mas tudo bem, ok, não vamos discutir isso, né? E aí vem a criação da Fortaleza da Solidão. Que também é outra música incrível, né, cara? Porra! A música da Fortaleza da Solidão é incrível. Agora, o que que levou o jovem Clark a tocar o foda-se? Olha para o cristal, olha para a neve, olha para o cristal, olha para a neve. Sabe o que mais? Acho que eu vou tacar este cristal lá na neve para ver o que acontece. Neve, pronto. É, não sei, é porque fica tudo meio sem explicação, né? O que a gente mais ou menos entende é que o cristal meio que fez ele ter fez ele ter essa intuição de que ele devia fazer isso, talvez, sei lá. Mas... ou talvez veio uma intuição do tipo, let it go, let it go. Let it go! pode ser também. Muito bem. Eu, se fosse escolher fazer a Fortaleza da Solidão, fazer nas Bahamas, né? Nas Ilhas Canárias, de repente. O cara quis fazer no Ártico. Fazer o quê, né? Deixa que o frio não vai incomodar ele, então deixa quieto. Tá bom, Elza. Obrigado. Ele vai ficar, ele vai ficar bem isolado aí. Isso é um fato. Né? Cara, seria... Isso é fato. Eu adoro a Fortaleza da Solidão do filme, mas como seria Pai d'Égua se... Se fosse que nem nos quadrinhos e tivesse uma chave gigante de aquela chave, um bilhão de toneladas. Aquela chave do, aquela chave dos anos 70, né? Que era linda. Com 1 bilhão de toneladas a chave tem pra poder girar. Que só o super-homem consegue levantar. Era muito. Os quadrinhos também, eu vou te contar, né, velho? Muito bom. Ai, mãe do céu, mas tá bom. Pô, mas se a chave existisse, evitava a entrada do Lex Luthor na Fortaleza, né? Pois é. Em outros filmes, né? Mas deixa pra lá, né? Fazer o quê? Aí o Super-Homem cresce, temos uma passagem de tempo um pouquinho estranha, bizarra, dentro da Fortaleza da Solidão, e de repente já estamos com, finalmente, o Christopher Reeves aparecendo no filme como... O Clark Kent mais atrapalhado e mais maravilhoso do mundo em Metrópole. Cara, como uma inflexão de coluna pode diferenciar tanto dois personagens, cara? Não é, cara? O Christopher Reeve é um ator com A maiúsculo, gênio. Ele consegue provar por A mais B, que é o papo do são um par de óculos, não esconde nada. Cara, você não reconhece o Clark Kent e o Super-Homem se os dois estivessem na mesma cena. Ele consegue... isso foi coisa toda dele, sabe? Sim. Com um pouco de direção do Richard Donner e tal. Que ele falou, cara, como é que eu vou fazer isso pra diferenciar um do outro, né? Porque ele assistiu muito a série antiga, que era o George Reeves, né? Uhum. Que na série do George Reeves, nos anos 50... Era só assim, o cara tira o óculos e bota a roupa e ele é o Super-Homem. É. Né? Bota o terno, é o Clark Kent, tipo, não dava nada, absolutamente nada. Eu falei, cara, hoje não vai funcionar isso. Como é que eu faço pra fazer funcionar a parada e ser verossímil de que esse cara bota um óculos e muda? Então ele não faz só botar o óculos, né? O cabelo dele é penteado pro lado diferente, né? Ele... O jeito de falar. O jeito e a voz, né? Ele dá uma mudada na voz um pouco, né? Ele imposta a voz. Ele imposta a voz quando ele fala como Super-Homem e ele dá uma... Ele fica meio falando assim, né? E ele se encolhe, ele faz uma corcunda. E aí, palmas para a dublagem brasileira. Que é outra, né? Que é outro gênio. Porra, é outra, ó. Cara. É outro gênio. Maravilha, cara. Maravilha mesmo. Okay. Estamos falando de André Filho. Antes de continuar, só deixa eu passar aqui a mensagem do Luciano Dias, que ele, naquela, um pouco mais atrás, ele falou que até lembrou do Cavaleira imitando o Non. Não, isso é pra depois. Isso é no segundo filme, é que tem o Nhon, o Nhon, o Nhon, o Nhon, o Nhon. Mas Mas isso é pro 2, deixa no 2. O Nolan nem participou direito, ele só ficou fazendo cara de bunda ali na prisão. Bom. Mas aí somos brindados com as primeiras ações do Super-Homem. Inclusive, Matheus, o clichê dos clichês de super-herói que é salvar o gatinho na árvore. Na árvore, cara. Porra. Não seria o Superman se não salvasse o gatinho na árvore, mano. E eu quero dar ênfase, eu quero dar destaque para a cena do Super-Homem evitando o Homem-Aranha, né? Que é o de um bandido subindo com sucção no prédio. Aí o cara tá simplesmente em pé na vidraça. E aí? Firmeza? Tudo bom? Boa noite. Como é que você vai? Vai bem? Por aí. É o que eu acho, é que eu acho bacana nesse começo do filme, nesse começo das ações do Superman. Super-Homem é que ele tá aprendendo um bandido comum de rua, né? Então, tipo, ele não precisa fazer nada, sabe? Ele prende um monte de gente, cara, simplesmente existindo na frente da pessoa. Ele, ele, né? Ele prende. Ele pega esse cara aí. Ele prende com um sorriso, cara. Isso! É inacreditável. Mas a cena mais incrível pra mim. Até hoje é uma cena foda que eu me arrepio assim de lembrar e na hora de assistir também. É a cena do helicóptero, né, cara? Aquela cena ali é tudo feito pra você ficar maluco, cara. E o timing dela é muito bom, o jeito onde ele vai se trocar. Ele... O timing dela é muito bom, mas a física nela foi completamente esquecida. Não, né? Não tem física, nos quadrinhos não existe isso, Nerd Master. Você tem um cara. Você tem um cara que voa com a própria força de vontade, não existe física, cara. Isso, velho. Não é sendo nem demais. Vai o nerdão. Não, vai o nerdão do esquadrinho e fala: é que o Super-Homem tem um campo de força individual. Não, não, não, pera lá. Ele estendeu para salvar a Olha, Lois deixa, Lane e o. E o deixa eu falar o seguinte: eu já fui assim. Eu já fui o cara chato de. Eu já fui o cara chato de quadrinho que queria analisar tudo, queria quadrinhos realistas. Não existe quadrinho realista. Não. Pra quê? Olha a alfinetada. Não. Não. Quadrinho realista você vai ler Watchmen, vai ler nem Watchmen, Watchmen é realista, cara. É. Você vai ler, sei lá, vai ler Turma da Mônica talvez seja mais realista. Turma da Mônica realista, entendeu? Muito. Turma da Mônica jovem. Isso. É, ô, louco. Sei lá. Mais realista ainda. Você quer filme... Ele vai ler Recruta Zero, pronto. Recruta Zero, realista. Vai ler Mouse. Entendeu? Vai ler Mouse. Mas o lance aqui, o que eu acho maneiro dessa cena toda, é o timing dela, como ela é construída, sabe? Você vê o pânico acontecendo no helicóptero, aquele desespero, as pessoas sem saber o que fazer. E aí, se tem uma outra gracinha que o Richard Donner bota... Que vem o Clark, ele tá no meio da rua, ele olha pra cima, vê o negócio caindo, e ele vai correr e vai tentar. Aí ele acha uma cabine telefônica. Só que é só. Só que não só era que... uma cabine telefônica, era só aquele orelhão. Isso, só pela metade. Assim ele. Droga, não é aqui, sabe? É muito bom, cara. Que foi, inclusive, parodiado pelo Deadpool depois no, naquele trailer sem vergonha dele, né? Mas tudo bem. Muito bom. Eu não sei nem qual dos filmes foi, eu só sei que ele entrou em uma daquelas máquinas de tirar foto, ele... Esse foi no 2, foi no 2. É, foi no 2. Na Niagara. Nesse 1 ele rodou numa porta giratória e saiu, entrou Clark e saiu o Super-Homem. Apesar de que depois, mais pra frente, nos filmes mais pra frente, ele toca o foda-se, ele simplesmente se joga pela janela e se transforma no meio do caminho. Ele é muito rápido. Né, mas tá bom. Aí depois dessa cena maravilhosa do salvamento do helicóptero, né? Com a cara da Lois de espanto, tá? Você me salvou. E quem é que te salva? Aí somos brindados com a apresentação dos vilões, né? Ou melhor dizendo, o vilão e seus dois maravilhosos capangas. É o Sr. Lex Luthor, maravilhosamente interpretado por Sr. Gene Hackman. Otis, o alívio cômico feito também brilhantemente pelo Ned Beatty. E, tirem os fones dos ouvidos por um segundo, a senhorita Teshmarca, que é o Eye Candy, né, deste filme, né, Bruno? É, muito, muito maneiro, né? O trabalho do Gene Hackman nesse filme, ele pega o Lex Luthor, vilão de quadrinhos, cientista. Né? Vilão de quadrinhos. É, né? Cientista. É. Sim. Eu gosto muito dos quadrinhos, a releitura que fizeram, com o Lex Luthor presidente dos Estados Unidos. Né? Pode crer, muito bom. Sim. É muito legal, é muito maneiro isso. E, infelizmente, é uma coisa que a gente não conseguiu ver ainda no cinema, né? Sim. Talvez não veja nunca, mas... Só nos desenhos de longa-metragem. É, sim, nos desenhos, né? É aquele Batman versus Superman, inimigos públicos. Aliás, que não é o que filme, não só isso, é o desenho. Né? Acho que ele... E é muito bom, tá? Batman, Superman, inimigos públicos é muito Aliás, bom. Recomendo que assistam a série Young Justice, que é do caralho. Sim. Né? Do caralho. Lex Luthor, presidente da ONU no Young Justice. Sim. Caraca, sim. O Lex Luthor empresário, também mega empresário, eu também gosto muito, sabe? Sim. Mas nessa época aí... O desenho, né, do Superman Animated Series, né, que é aquele Lex Luthor presidente de empresa. Isso. Muito bom, é muito maneiro. Ah, esse eu vi. Mas o Lex Luthor desse de 78, ele segue meio a linha do que era feito nos quadrinhos, Lex Luthor... Né? É aquele Lex Luthor com lata no cinturão da Liga do Mal, da Liga da Injustiça. É quase esse, né? Ele é quase esse mesmo. É aquele super vilão megalomaníaco, né? Assim. E ele tem aquele plano imobiliário maluco de rachar a Califórnia e ganhar dinheiro vendendo terreno, sei lá, o que ele tava planejando. O plano mais maluco de todos, né? Não, chupa Kevin Spacey. Mano, eu vejo esse esse vilão como se fizesse os planos infalíveis do Cebolinha, velho. Nada! Não! O quê? Não! Dr. Evil! Isso, ele é Dr. Evil, é verdade. É Dr. Evil. Só faltou o dedinho na boca, cara. É o Dr. Evil todinho. Mas cara. ele rima bem com o Lex Luthor da época, né? Que era meio cientista. Sim. Maluco, meio que inventava essas coisas assim, essas coisas estrambóticas, né? Então, assim... Era estilo Dr. Silvana. Do... Ele faz sentido, pro que era o Lex Luthor na época. Né? Então... É, roubar 40 bolos da quermesse das crianças. Isso, pois é. É mais mal que o pica-pau. Mas aí, papo vai, papo vem, nós somos apresentados, né? O Lex começa aquele discurso de que o planeta dele explodiu, tal e coisa. Aliás, isso vem depois, porque primeiro vem a entrevista com a Lois Lane e o tema de amor do voo da Lois Lane com o Super-Homem, né, Bruno? Nossa, excelente, cara. É outra música que é de chorar, né, gente? Nossa senhora. E essa música já estava tão bonita, mas tinha que inventar aquela narração em off da Lois Lane. Ah, é, aquela cara, parte meio piegas mesmo, né? Pra quê, cara? Já não tá bonita a cena deles dois voando tal e coisa? Tem que botar aquela pieguice de narração em off. Você pode ler minha mente? Você gosta de rosa? É. Gosto, minha filha, gosto. Gosto de rosa, é bonito, rosa. É, tudo bem. É. Anos 70, né? Né? Aí começa o plano do Lex, que aí ele já viu a entrevista, né? Ele leu no jornal a entrevista lá, que a senhorita Teshmarker leu pra ele e tal e coisa. E aí ele pensa, ó, o planeta dele explodiu. O que pode ter vindo na Terra, junto pra Terra, além da nave dele? Pedaços do planeta... Oh, meteoritos! Oh, o cara é um gênio, parabéns! Não, aerolitos. Aerolitos, né? Com certeza vieram aerolitos. E os maiores eram aerolotes, não? Com certeza. Ai, pai. Aí papo vai, papo vem, começa o plano do Lex, entremeado o plano de pegar a Kryptonita e o plano de fazer os mísseis destruírem lá a crosta da Califórnia para poder fazer a... Como é? Costa del Lex. Eu acho muito bom esse plano do Lex. Nesse filme, eu acho que nesse filme funciona muito bem, porque ele monta todo o plano, né? E aí é que ele conta pro Super-Homem, entendeu? E quando ele conta pro Super-Homem, o plano já está acontecendo, já está em ação, né? Sim! Então ele bota a kryptonita dentro do negócio de chumbo, ele descobre tudo isso, que a kryptonita vai ser prejudicial para ele, que ele não consegue ver através do chumbo, aí ele bota a kryptonita dentro do negócio e fala, não, aqui, dentro desse negócio aqui tem os planos do não sei o quê. Quando ele abre, é a kryptonita, ele bota a kryptonita no pescoço dele, o Super-Homem perde esse poder, joga ele na piscina, aquele negócio... E ele fala assim, não, já tá indo lá. Aí pronto, cara. E aí é o desespero, né? O Super-Homem, tipo, sem poder fazer aí nada. Aí entra o primeiro erro do Lex. Porque se ele não tivesse guiado o segundo míssil para Hackensack, em Nova Jersey, que é onde morava a mãe da Teschmacher, isso. Ele não ia, a Teschmacher não ia salvar o Super-Homem. Exatamente. Ah, mas Lex, a minha mãe mora em Hackensack, em Nova Jersey. Aí o Lex olha pro relógio. É. Foda-se, já era. Quer dizer, já era, tá tarde. Já era, neném. Sobre esse caso, eu tenho duas coisas pra dizer. A primeira é: se o Pica-Pau tivesse alertado as autoridades, nada disso teria acontecido. Segundo, eu até me esqueci depois dessa. tá bom, Jorge. Mas aí a Teschmacher chega no, na piscina com o Super-Homem lá esturricado. Ah, você não mente, você falou na entrevista que nunca mente, então promete pra mim que você vai salvar primeiro a minha mãe em Hackensack, em Nova Jersey, que eu tiro esse troço de você. O cara, eu vou tirar! Aí ela vai, se joga, e a gente tem uma linda cena de camiseta molhada. Ai, ai. Né? E ela vai, ela tira o troço, em 2 minutos ele já tá recuperado. É magia do cinema, fazer o quê? Tudo bem, não tem problema. E aí ele vai atrás do míssil. E óbvio que ele prometeu cuidar do míssil de Hackensack em Nova Jersey primeiro, então ele vai atrás do míssil de Hackensack em Nova Jersey. Só que aí depois o míssil que foi na falha de San Andreas ferrou tudo, né? Aí a gente é brindado com uma série de cenas de catástrofe. Jimmy Olsen na represa, é a Lois Lane fugindo de um uma fissura de terremoto, com um posto de gasolina explodindo e o caralho a quatro. Lele, é uma coisa maravilhosa. Mas aí, Brunão, chegamos naquela cena em que o terremoto pega o carro de Lois Lane e ela não consegue fugir. O que que acontece depois disso? Ele tá ainda fazendo as outras coisas, salvando represa que estourou e não sei o quê. E ele escuta ela tossindo, né, cara? Isso eu acho muito foda, esse filme. Não, nota para consertar a represa que estourou no sopro. Não, no sopro, cacete. No sopro é no raio dos olhos de consertar. Não, coisa, não, isso aí, é no 4. Nesse aqui, ele quebra uma montanha e joga os destroços da montanha antes que a represa que a água chegue e destrua uma cidade lá. Ele segura, ele faz tipo uma mas outra ele represa. faz algo similar no 4 também. Sim. Mas aí Super-Homem chega na Lois Lane e não deu tempo. Isso. E aí ele fica cabreiro, né? Ele fica desesperado, chora lágrimas de aço, né? E aí ele resolve interferir no curso da história da humanidade, né, cara? Porque ele resolve voltar no tempo. Ele quebra uma promessa que ele fez com o pai, o Jor-El, que ele não devia interferir na história. Mas ele interfere e fala, não, dane-se, vou salvar a Lois. Agora, eu preciso falar uma coisa, porque eu amo o senhor Leonardo Miotti, tá? É uma das pessoas que eu mais tenho carinho neste mundo, mas é uma das pessoas também mais erradas na história da humanidade, porque ele insiste em dizer que o Super-Homem fez o planeta voltar no tempo. E não foi isso que aconteceu, senhor Leonardo Miotti. Não é só o erro, não é só o Miotti que erra ali, né? Porque a forma que eles usaram para representar com que ele voltou no tempo é meio escrota, assim, porque ele... É em 1978, não dava para fazer muito melhor do que isso, Porque né? Ele volta, começa a girar em volta da Terra e aí ele, a Terra para de girar, né, cara? E roda ao contrário. Isso aparece no filme, então... Eu entendo que, tipo, você fala assim... Será, sabe? Foi muito subjetivo, né? Pois é, a ideia é que ele realmente ele foi tão rápido que ele voltou no tempo, né? E aí ele consegue salvar, consertar as coisas, né? E tanto parece isso que ele volta a Terra ao contrário e depois ele volta ela a girar o normal, entendeu? Então, você fica meio assim, o final é... Essa parte de girar a Terra é aquele negócio do quadrinho, né? Tipo, o cara tem que fazer uma parada que só ele vai conseguir fazer. Né? Então, assim, se ele chegou a voltar no tempo, se ele fez a Terra girar ao contrário, depois fez a Terra girar normal, não interessa. O lance é que ele salva a Lois Lane. Né? É isso. Sim. Mas aí, papo vai, papo vem, ele salva a Lois, né? Todo mundo feliz, e aí ele pega o Lex e o Ned, né? O Lex e o Otis, leva pra prisão, chega o Super-Homem carregando dois cabras no meio do pátio da prisão, todo mundo, Super-Homem, quem é este homem? E aí o Gene Hackman olha pra cara do diretor naquela empáfia que só o Gene Hackman conseguia fazer, puxa-lhe a peruca, mostra a careca falando: eu sou Lex Luthor, a maior mente criminosa de todos os tempos. É muito bom. Uau. É muito galhofa, mas é muito bom. Então... Eu não sei, cara, o que é melhor? Se é a empáfia do Gene Hackman ou o Ned Beat toda hora tá repetindo o que o Lex Luthor fala, que ele chega e fica: fala a boca, desgraça! Para de me juntar! Isso me fez lembrar o que eu ia falar aquela hora que eu esqueci. Isso tem uma coisa que é chamada no RPG de profilaxia vilanesca. Profilaxia vilanesca. O Lex Luthor é muito profilático, cara. É muito, muito. Aí finalizamos o primeiro filme e vamos logo pro segundo, Super-Homem 2, A Aventura Continua. Ou no inglês simplesmente Superman 2. Pronto, fim de papo. Esse foi em 25 de dezembro de 1980, que presentão de Natal, hein? Opa. Temos a co-direção do Richard Lester com o Richard Donner, apesar que o Richard Donner não foi creditado nessa brincadeira. Aqui é bom a gente fazer um disclaimer, né? O Richard Donner tinha sido contratado para fazer os dois filmes, filmou junto, inclusive muita coisa estava pronta, já tinha sido filmado, só que ele estava com o prazo estourado e aí ele parou as filmagens do 2 e foi finalizar o 1 para entregar o filme. Nessa ele brigou com os produtores e tal, os produtores ficaram putos, mas ele lançou o filme foi um puta sucesso e tal. Quando ele foi voltar para terminou de divulgação do filme e tal, lançamento, aquele negócio, não, vamos voltar para terminar de filmar. Aí os produtores falaram para ele: ó, sinto muito, mas não vai dar mais não. A gente brigou muito com você, não estamos se entendendo mais. Muito obrigado aí pelo seu serviço, tá aqui a grana pela multa, pagaram para ele não finalizar o filme, entendeu? E aí chamaram o Richard Lester e falaram: olha só, vamos refilmar algumas cenas aqui, vamos trocar umas coisas e tal, algumas coisas que a gente não estava gostando. Copia, mas faz diferente. Exatamente. Aí reescreveram um pouco um pedaço do roteiro, né? Lembrando aquele negócio que ele tinha filmado boa parte ali do que o Mario Puzo já tinha escrito. Aí eles deram uma mexida, mudaram algumas coisinhas aqui e outra ali, e aí fizeram esse filme que é dirigido pelo Richard Lester, né? Muitas das cenas que ele redirigiu, dirigiu igual que o Donner já tinha feito, né? Inclusive, muito material Sim. que ele usa é material que o Donner fez, né? Sim. É, mas eles estavam procurando uma forma de baratear o filme, né, para poder ganhar mais dinheiro, porque sabia que o segundo filme ia fazer um sucesso, porque o primeiro tinha sido muito bom. Então, a procura pelo 2 ia ser grande mesmo. Então, eles falaram, não, vamos fazer umas coisas mais baratinhas e a gente faz alguma coisa aqui, diminui um pouco a cena da luta e tal, não sei o quê. E, enfim, acabaram lançando o filme que ficou mais conhecido. Mas essa versão do diretor aí, o Richard Donner Cut, ele está disponível já, foi lançado em Blu-ray e tal. Sim. Quem tiver curiosidade pode procurar aí. Vale a pena assistir porque tem um monte de coisas que são diferentes. Inclusive, eles usam algumas coisas das cenas de testes de elenco ainda, quando o filme nem tinha começado a fazer, para poder compor uhum. alguma coisa das cenas e tal. É bem interessante dar uma olhadinha nisso. Aí, o roteiro, no caso, continua sendo o material original do Mario Puzo, mexido e remexido pelo casal David e Leslie Newman, né? A música dessa vez é por Ken Thorne, usando o material do John Williams, o que deixa o Brunão um pouquinho chateado com isso, tira um pouco da magia do filme para ele, vamos assim dizer. Né? E o filme... E o filme tem 127 minutos. Jorge! Aí. Elenco! Vamos lá, de novo. Christopher Reeves como Super-Homem ou Clark Kent. Margot Kidder como Lois Lane. Uhum. Jack Cooper como Perry White. Mark McClure como Jimmy Olsen. Uhum. Terence Stamp como General Zod. Não, por favor, faça com mais ênfase. É Terence Motherfucker Stamp como General. Ajoelhe-se perante Zod. Terence o Carimbo, cara. Uhum. Terence o Carimbo. Terence o Carimbo, é isso aí. Sarah Douglas como Ursa, Jack O'Halloran como Non. Não. Marlon. Não. É Jack O'Hara. Daniel, Jack O'Halloran. Esse você falou muito bem, mas só que ele é como Anon! Anon! Anon! É Anon! Não é Anon! Não é Anon, Bunhão! Anon! Gene Hackman como Lex Luthor. Ned Beatty como Otis. Você pulou o Marlon Brando como Jor-El, sua besta. Não, então, aí também precisa falar uma coisa. O Jor-El, Marlon Brando Jor-El, ele não aparece no 2 do Richard Lester. Sim, só no 2 do Richard Donner. Só no do Richard Donner. Por quê? Porque o Marlon Brando era ativista, né, e tal, não sei o quê, direitos civis, direitos uhum. humanos, não sei o quê. E aí, quando ele descobriu que o Richard Donner tinha sido mandado embora, ele falou, não vou voltar pra refilmar de porra nenhuma que o meu diretor era o Richard Donner. Não vou... Pau no cu de vocês. Ele não voltou. Não teve santo que fizesse. E aí, tanto que nesse filme, as cenas que o Christopher Reeve conversa com alguém na Fortaleza da Solidão é com a mãe, com a Lara. Sim, sim. E pra terminar a lista, Valérie Perrine como Sirita Eve Teshimaki! Agora falou direito. Aê, garoto. Nós aprendemos. Teteuso, sinopse. O segundo filme do Superman continua de onde o primeiro parou. Vemos os prisioneiros da Zona se livrarem da prisão e tentarem dominar a Terra. Eles da Zona enfrentam Fantasma, um maluco. Da Zona não. Da zona Fantasma. Da Zona não, maluco. Parece que o cara tá saindo da Zona, porra. Os prisioneiros da Zona tava tudo pinga. Ai, agora que eu percebi. Meu, pra todos os ouvintes prestarem atenção, não é da Zona. Da Zona qualquer. Da Zona. Eu tô falando porra, da Zona Fantasma. Da Zona Fantasma. Ah, eles enfrentam um de aço, são derrotados. E sem precisar quebrar o pescoço de. Tá. É mais ou menos, porque nesse filme o Super-Homem mata gente pra caralho também. É, também, né? Fazer o quê? Ah, mais uma vez uma linda abertura, também aproveitando o material do John Williams ainda, né? Muito bem. Ele meio que faz temos um flashback do filme anterior, né? É, temos um repeteco estendido do julgamento do Zod, da Ursa e do Non, né? Uma espécie de resumão do primeiro filme durante os créditos, no melhor estilo Karate Kid. Muito legal. Eu diria, no melhor estilo 007. Também. E aí somos blindados com a cena dos terroristas franceses na Torre Eiffel. Ulelá. É isso. E mais uma vez a gente vê como é que a Lois Lane só se joga em merda, né? Ela é um imã de problema, cara. Né? É, isso daí já é Richard Lester. Isso aí já não tinha na versão do Donnie, né? A versão do Donnie já começa em Metrópolis e tem uma cena toda com a Lois Lane. Ela saca que o Clark Kent e o Super-Homem são a mesma pessoa. E aí ela conversa isso com o Clark e tal, eu vou provar, não sei o quê. Mais ou menos o que ela faz na cena das cataratas, né? E aí ela se joga... e ela se joga pela janela e ele desce, ainda de Clark Kent e tal, e faz um negócio lá, ele sopra pra segurar ela. É maneiro pra caramba a cena do Richard Donner. Mas aqui é a cena da Torre Eiffel, né? Que é maneiro, assim, a Lois Lane se metendo lá e tal. O Clark descobre, vai de Super-Homem pra lá e tal. Acha ela na última hora, no último segundo. Segura o elevador e destrói a Torre Eiffel. Coitada da França. Dane-se, né? Ter que mandar arrumar aquilo ali. Bom, pelo menos explodiu a bomba de hidrogênio na França, né? Mas... aí, por uma incrível coincidência do roteiro... a Zona Fantasma estava passando ali nas cercanias da Terra, né? E tomou a bomba de hidrogênio no meio da fuça, né? Então tá, muito bem. E com isso soltou-se a cavalada. Sai o Zod, sai a Ursa e sai o Nhon. Todo mundo para ficar feliz. Primeiro eles param na Lua. É muito bom, né? Cara, muito bom. A galera na Lua, né? Os astronautas. Os astronautas, né? Que a mulher vai lá, puxa o badge, né? O badge do astronauta e o cara sai voando que nem uma bexiga estourada. Ah, cara, a ursa, ela parece aquelas meninas que curte... aquelas meninas otaku, né? Que tem a mochila tão cheia de botão que parece que ela... parece que ela tá andando com a corrente de tanto barulho que faz o negócio. Cara, ela, depois de um certo ponto no filme, ela tá tão cheia de troço pendurado na roupa que parece um macacão de piloto de Fórmula 1. Ok, Matheus, eu não tenho como defender. Né? É bom, você sabe, né? Aí temos um pequeno affair entre Clark e Lois. E temos a cena de Lex Luthor e Otis na cadeia, com aquele holograma, ó, perfeito. Ah, é massa, porra, deixa de ser chato. É maneiro pra caceta, porra. O jeito que eles fogem é muito bom, cara. Eles não, né, só o Lex. Ah, gente, desculpa, os efeitos práticos utilizados nesse filme é melhor do que muito 3D e computação gráfica de hoje em dia, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Não, e é legal que é feito pra história, né? Tipo, pra mover a história. Não, o engraçado na cena da fuga do Lex, né, é que tava pra fugir o Lex e o Otis. Isso. A Testmaker desce de balão. Cara, eu não consigo, uma coisa que eu não consigo acreditar, um balão, lento como é um balão, e ninguém me dá uma porra de um tiro no caralho do balão. Ok, fato. Beleza. Ok, tá bom, ok. Não vou discutir. Não. Mas o melhor de tudo é na hora que sobe o Lex no balão e vai subir o Otis puxa o balão pra baixo porque ele é gordo para caralho. Gordinho. Né? Porra, não, velho. Tem uma outra cena. Aí essa Lex, cena como ele... todo bom vilão, corta e deixa o Otis se fuder. Tchau, Otis. Nessa cena o Otis tá muito bom, porque tem uma hora que eles estão fugindo pela parede assim, aí tem aqueles holofotes Os holofotes, sim. E aí tá, o holofote passa assim por eles. Aí ele faz chifrinho no Lex Luthor assim, com a sombrinha. É muito bom, cara. É bom demais, é muito bom. Mas aí Lex foge e aí começa a cena de Lois e Clark, que não é a série do Superman, apesar de que eu também gosto muito dessa série. Pô, eu assisti, né, bastante dessa série. Eu adorava Lois e Clark, as aventuras do Superman. É, em Niagara Falls, Jorge? Aré! Obrigado, Jorge. É escroto, né? Porque eles vão investigar um tipo um golpe que tá rolando pra novos casais. E aí nessa brincadeira aí tem aquele moleque pentelho lá na grade. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu, se fosse a mãe desse moleque, eu jogava aí. Catarata, que o moleque. A mãe não tá nem aí. A mãe desse moleque seria a mãe não presa tá por aí. Negligência, caralho. Porra, conselho tutelar agora. Né? Se não fosse o Super-Homem, esse moleque tinha morrido debaixo d'água. Tinha virado comida de peixe. Não. Ele ia fazer. Ué! Não, o Super-Homem salva o moleque. Devia ter passado um sabão na mãe, né? Ô, minha senhora. Presta atenção, caralho. Não, porque assim o moleque. Mãe, olha, sem as mãos. Ela é, sim, meu filho, tá ótimo. Mamãe, olha aqui! Mãe, me olha, mãe! Olha aqui! Caralho, moleque, morre logo de graça. Aí a Lois começa com aquele papo do... Ah, será que o Clark é o Super-Homem? Ele nunca tá junto com o Clark. Eu nunca vi o Clark e o Super-Homem na mesma cena. E daí, você não viu metade dos Estados Unidos junto com o Super-Homem numa cena? E mesmo assim, não é metade dos Estados Unidos, cacete. Porra. Daí ela se joga, né, nas cataratas também, só pra ver o Super-Homem salvar ela, e aí o Super-Homem barra Clark Kent, só pra dar uma liçãozinha nela, pra você deixar de ser besta, não vou te salvar de Super-Homem não, vou te salvar de Clark Kent mesmo, só pra tu deixar essa de ser cena, besta, tá, dona? Nessa cena, é muito bom, cara. Porque ele tá desesperado, né, porque ele não pode se transformar, e ele fica Lois, ali, não sei o quê. E aí depois, quando ela já tá num lugar mais a salvo, assim, ele entra dentro d'água pra ajudar ela, sai mais molhado do que ela, velho. Ele cai no melhor estilo Jerry Lewis, né? De comédia, cara, de comédia bom, física, cara. Muito bom. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Mas aí, o Lex e a Taskmaster nesse meio tempo chegam na Fortaleza da Solidão, que a Taskmaster chega. Lex, pra onde vamos agora? Aí Lex, norte, senhorita Taskmaster. Para o norte. Então vamos para o norte, Lex. Vai lá, vai na pé. Nerdmaster. Mars. Norte. Tudo é aos... Como é que se diz? É os sinônimos de roteiro entre Pica-Pau vai às Cataratas e Superman 2, a aventura continua. Pra quem não entendeu até agora as piadas do Ué! Tá bom. Né? Mas aí chega Lex. Peraí, aqui agora. É que o legal é que essas piadas chegaram pra mim enquanto eu tava assistindo o filme, velho. Eu rachei de rir na hora, velho. Mas aí chega Lex na Fortaleza da Solidão e como não tinha a super chave, né, Matheus? É? Ele conseguiu entrar, tranquilo, né? Sem tava problema. Aberto. Não tinha sistema de segurança na Fortaleza porque da Solidão, né? É a Fortaleza da Solidão, não é a Fortaleza da Vigilância. Na Fortaleza da Segurança, né? Lex... Encontra lá os cristais e começa a mexer no supercomputador de cristal do Super-Homem. E aí mamãe Lara, porque Marlon Brando mandou todo mundo tomar no cu, né? Mamãe Lara começa a conversar com o Lex. Oh, é um computador interativo, né? Vamos conversar com ele então. E aí, como é que se tira os poderes do Super-Homem? Ah, meu filho, eu preferia que você não tivesse feito essa pergunta. Mas eu fiz, madame, dá pra responder a porra da pergunta direito? computador chato, parece a mulher do Google. Quando eu pergunto um negócio, ela não responde. Que saco. Ok, Google, como tirar os poderes do Superman? Do Superman, né? Ok, Google, como tirar os poderes do Superman? Agora metade dos ouvintes tá tendo que parar a porra da mulher do Google que entrou agora, né? Nesse meio tempo, a Zod e Companhia Limitada chegam na Terra, né? Naquela vilazinha caipira do Texas, né? Não. Antes eles chegam no lago da Supergirl. Ah, é, no lago da Supergirl, e o Non obviamente vai de cara e tudo na porra do lago e não sabe o que é água. Né? Melhor é a... Seres super poderosos. Melhor é a ursa que leva uma picada que é de água. Cobra e sente dor, né, velho? Não faz o menor sentido isso. Né? Oh, é um bichinho bonitinho, essa linguiça passando no chão. Eu quero pra mim. Aí ela toma a dentada da cobra, que devia ter quebrado os dentes na super pele dela. Não devia ter sentido nada, né? Ela sente dor e faz... Ai! Ai! Foi mais o susto, cara. Foi mais... É, eu também acho. Tem um susto, mas tem hora que ela fica... Ela passa a mão, assim, tipo... Ai, caramba! Cara, eu não... Sabe? Não sei, alguém de vocês aí tem gato... Gato é mais ou menos a mesma coisa. O gato vai tentar te morder, é mais um susto do que a dor, cara. É, ô, Brunão, é a mesma coisa que acontece quando você fica em cima de um formigueiro de formiga vermelha. Não, eu entendo, mas eu tô te falando, assiste de novo, você vai ver que ela, tipo, ela toma um susto, mas depois ela fica, tipo, meio que assim, no machucado, ela passa a mãozinha assim em cima do machucado, tipo, ai caralho, sabe? Não faz sentido. Mas ela transformou a cobra em churrasco nesse... também, pô. Ah, sim. É. Melhor é o Non depois que ele fica que... tentando. Um olho só. Ah, esse daí é o verdadeiro espetinho. Ele é meio descarregado. Né? Essa história do Zod com a galera na Terra é entremeada com a cena da Lois e o Clark em Niagara. As cenas vão se trocando. Em vez de fazer logo tudo numa patada só, não. Fica trocando. Lois, Zod, Zod, Lois, Lois, Zod, Zod, Lois, Lois, Zod, Zod, Lois. Finalmente, o super-homem, que é, mesmo sendo Clark, ele não devia ser tão estabanado assim. Ele estabaca-se na porra do tapete de pele de urso vagabunda falsificada que tinha no quarto e derruba os óculos na lareira. Rapidamente vai lá buscar os óculos. Não, Clark, tá maluco? Bota a mão no fogo, não. Aí, ué, tua mão não queimou. É porque a cena original... Que porra é essa? A cena original era muito mais hardcore, cara. Muito mais maneira. Conta aí, Bruno, como é que era a cena original? Então, a cena do filme do Richard Donner, né? A Lois, ela pega uma arma e resolve atirar nele. Né? E ela atira, e aí ele, tipo, meio que faz com que vai se defender do tiro, né? Ele estufa o peito. E aí ele fala, caraca, você descobriu não sei o quê. Só que ela fala assim, era bala de festim. Então, tipo, ela já sabia, ela só que ia confirmar, entendeu? Ela não ia matar ele de verdade, porque era bala de mentira. Mas ele acaba se entregando. É uma cena que faz muito mais sentido do que o Clark se entregar igual um imbecil, né? Que, tipo... Bomba, realmente. Tipo, ele colocou a mão no fogo, não saiu nada. Ah, tá bom, você descobriu, sou super homem. Ah, ele tava afim de contar faz tempo, né? Isso é verdade. Desde o primeiro filme que ele tá afim de contar, mas não deixa. Enfim. Aí corta pro Zod de novo, e ele adora carros de polícia e as suas luzes que parecem o sol de Krypton. Aí vai lá o Non e pega o troço e para de funcionar e dá pro Zod. O Zod, não quero essa merda. Cara, o tá Terrence Stamp nesse filme, ele tá incrível de Zod. Porque tá, ele tá muito Zod, snob, cara. Assim, ele tá muito... Aquela bicha louca, assim, ele fica esnobando, assim. Aí vem o Non e bota o negócio, dá pra ele, assim, ele... Oh, que idiota, sabe? Tipo, cara, muito bom, velho. Nessa hora ele parece o Ele das meninas superpoderosas. Eu diria o Whis de Dragon Ball Super, mas tá valendo. É, também, também, também. Aí o Super, depois de ter, né, confessado o seu amor para a Lois, leva ela para a Fortaleza da Solidão. Enquanto essa história tá acontecendo, Zod e companhia toca o zaralho na cidadezinha caipira do Texas, né? Super-Homem e Lois jantam e o Super-Homem vai buscar flores no cu do Judas para poder fazer um arranjo de flores. Cara, que ceninha desnecessária, cara. Puta que pariu. Essa do jantar da Lois com o Super, nossa senhora. E aí o Super vai falar com a mamãe, né? Vai perguntar pra mamãe como é que se perde os poderes. Aí a mamãe... Ué, você já não perguntou isso, Dino? Você não já me perguntou isso não, criatura? Mas, mãe... Perguntei? Mãe, eu quero meter, mãe. Me ajuda aí, vai. É que se você quiser meter, meu filho, vai ter que perder os poderes, que senão tu estoura ela na primeira noite, né? É verdade. Né? Aí ele vai lá, faz a merda de perder os poderes, né? Faz a merda de perder os poderes. Enquanto isso, Zod vai para Washington se encontrar com o presidente. E finalmente a gente tem a maravilhosa cena de... Ajoelhe-se perante Zod. É muito bom, mas é muito escroto porque eles invadem o Capitólio, sei lá, Casa Branca, não sei o cacete que é. E aí, tipo, a última. É os dois, pra ser verdade. É um dentro do outro. A última linha de frente é na porta do Salão Oval, né? Tipo, né? Aí o nego botou uma barricada, assim, um saco de cimento, botou três. Três caboclos lá, velho. É muito engraçado, cara. Aí tem aquela cena do... Ah, eu sou presidente. Eu até me ajoelho pra salvar a população. Mas tem uma pessoa que não vai se ajoelhar isso, perante você. Bom. E quem é esta pessoa que não vai se ajoelhar perante a Mona de Zod? Super-Homem. E quem é este Super-Homem? Não é mais, ele perdeu os poderes, mas é o quê? É, e nessa hora o Clark e a Lois entram lá no barzinho beira de estrada, né? Que ele apanha do cara do Som Brasil, né? É, do Som Brasil. É igualzinho, cara, o cara do Som Brasil. Que isso? Ele apanha daquele cara e aí fica. Aí ele descobre que o Zod dominou o mundo e tal, não sei o que, ele, caraca. Que merda que eu fiz. E aí a Lois fica: ah, não dava pra você saber, tá tudo certo. Vamos lá pra casa e tal. Vamos pra casa, a gente tem que meter, afinal de contas. E ele: não, tá, vai você pra Metrópolis, eu vou dar um jeito de resolver isso. E ele volta pra Fortaleza da Solidão e tal, e sei lá como que ele dá um jeito lá também. É, como que ele voltou pra Fortaleza da Solidão? Ele volta a pé. Como que eles chegaram da Fortaleza pra o bar do cu do Judas, porque... É carona. A galera tá com poder de teleporte bacana nesse filme. Eu só filme. Fico imaginando a cara da Lois, depois que o Clark sai daquela câmara onde ele perde os poderes, ele chega lá e: Lois, perdi os poderes, a gente pode meter. Aí ela assim: como é que a gente volta pra casa, caralho? É, pede carona. Passa a via expressa aqui pertinho. Vou pegar ali o Inuit aí, eles vão dar uma carona pra gente com os esquimó ali. Fazer o quê, né? Aí o Clark volta pra Fortaleza pra tentar voltar a ter os poderes de novo, tal e coisa. E aí surge nosso queridíssimo Lex Luthor, Gene Hackman, se apresentando pro Zod e Companhia Limitada. Cara, essa cena é sensacional. Essa cena é muito boa. Ah, eu quero nada não, eu quero nada demais não. Eu te dou o filho de Jor-El. Em compensação, você dá pra mim uma coisinha pouca. Eu gosto muito de terras à beira-mar. Isso. O que, é que você quer? Estado da Califórnia. Austrália! Austrália. Yeah! É de Austrália. Aí depois é legal quando o Zod já tá até, vamos dizer, aturando o Lex Luthor. Lex Luthor! dono da Austrália. Isso, Lorde da Austrália. Acione o equipamento que vai fazer o Super-Homem perder os poderes, né? Que aí tem a história do que o Super-Homem consegue os poderes de volta, vem até o Zod pra começar a porradaria, e aí tem aquela cena de briga maravilhosa. Ah, eu acho legal, né, cara. Com gente tomando Ah, é, né? Não vou... Você quer que eu conte com pra você a mesma coisa que o Caraveira contou pra você, do cara tomando sorvete na cara com o vento? Não, eu tô falando da porrada, né? não da zoeira com as pessoas. Tá, o skatista andando de costas com o vento, né? Isso é Richard Lester. Mas eu gosto da briga deles, assim, a do Richard Donner é muito melhor, né? A cena da luta deles. Mas eu ainda acho legal aquele negócio de pegar a tampa do bueiro e jogar no cara, arremessar ele no painel da Coca-Cola. Pô, pra um filme de 1980, cara, aquilo é muito bem feito, cara. Sim, verdade. A cena do ônibus eu gosto bastante. Mas aí... A cena do ônibus, sim. Pois é, eu gosto dessa parte. Essa parte é bem legal. Mano, na boa, essa parte eu acho muito parecida com o clipe do Thriller do Michael Jackson. Todo mundo anda de costas. Ó, essa parte, a parte que o Super-Homem volta, é muito empolgante, cara. Porque o Zod invadiu lá o planeta diário, tá aquele impasse, não sei o quê. Daqui a pouco começa a tocar a música e o jornal começa a voar e tal, não sei o que. Daqui a pouco o Super-Homem tá lá no poste, assim, ele... General, se importaria de sair aqui? Podemos conversar. Isso. Pode dar uma passadinha aqui fora pra gente conversar, por isso. Favor? Isso. Aí nessa hora o Lex Luthor fala assim, ai, Super-Homem, graças a Deus. É porque nessa hora o Zod tava puto com o Lex, porque ele não tinha ainda... entregue o filho de Jor-El pra ele. Ele, né, tinha que entregar o irmão do Jor-El primeiro. Não, foi boa. Faz um tuduche pra ele, por favor, Jorge. Faz um tuduche pra ele. Mas aí o Super foge da briga, foge entre aspas, né? Ele, na verdade, tá voltando pra... a Fortaleza, o Lex sabe que ele tá na Fortaleza, que ele tá indo pra Fortaleza, então ele leva Zod e Companhia Limitada, incluindo Lois, a Tiracolo, pra Fortaleza, e aí começa um espetáculo de poderes, nossa, bizarros. Teleporte, duplicação, o cara tira o celofane do peito. O símbolo de papel celofane é incrível. O símbolo de papel, caralho, celofane que embrulha o inimigo. Eu queria muito, olha, eu tô te falando sério agora, Eu queria muito que o Super-Homem tivesse esse poder, cara. Olha... Então, o Jota falou dessa cena do celofane super poderoso faz algum tempo já. Olha, como uma pessoa que lê Superman há bastante tempo, esses não são os poderes mais estranhos que eu já vi ele exibir, cara. Não, tudo bem. Eu já vi o super ventriloquismo, eu já vi também a... telepatia a curta distância. Vocês sabem que por um tempo o Superman tinha o poder de emitir uma miniatura dele próprio pelas mãos? Sim. É a era de ouro, cara. Era maravilha. Prata, né? Isso era de prata. Eu já li uma história onde o Superman pega uma gravata azul que ele tá usando como Clark Kent, esfrega ela até tirar a tinta e usa a tinta pra se tatuar com a própria unha. Tá bom, né? Ai, cara, era muito bom, né, velho? Mas, ó, nunca tiveram essa criatividade do Super-Homem ter esse poder de tirar o símbolo dele, jogar em alguém e amarrar esse alguém e de repente a pessoa ficar ai, ai, ai, ai, aí depois, ué, sumiu? O que aconteceu? Tipo, dá um chilique assim. Aí, ai. Papo vai, papo vem. São 3-1, afinal de contas. Então eles conseguem parar o Super-Homem. E aí, enquanto o Zod tá fazendo o seu discurso de vilão vitorioso, o Super-Homem chega ali no Lex. É, Lex, tá vendo aquela cabine ali? Tá vendo a cabine? Então, conta aqui, ó. Tem uma moedinha aqui no chão. Tá vendo aquela cabine ali? Se a gente conseguir colocar o Zod ali, a gente consegue tirar os poderes dele com o cristal que tem ali. Aê! Mas não tá com ele não. Ô Zod! Sabe aquela cabine ali? Ela tira os poderes. Lex, seu maldito traidor! Sua cobra venenosa. como estou interpretando bem nesta cena, meu Deus! Não, é maneiro. É maneiro que o Gene Hackman fala assim: General, não entre naquela cápsula. Ela vai tirar os seus poderes. Isso aqui. Aí o Chris Reeve: Luthor, sua cobra venenosa? Pô, é muito maneiro. Maravilhoso, cara. Aí o Zod bota o Super-Homem lá, liga o aparelho, o Lex. Não, não, é nessa hora que estão. Lex, dono da Austrália, acione o aparelho que tirará os poderes do filho de Jor-El. Ah, tá, pode deixar comigo, General. É comigo, não. Ele pega lá, bota os cristais da coisa, a sala fica toda vermelha, né? Coisa que não tinha acontecido antes. Aí, pá, aí o Super-Homem sai da cabine, todo capisbaixo, todo tristinho. Agora você vai se ajoelhar, a Zod. E aí o Super-Homem quebra. Então, vocês lembram a primeira vez que vocês viram essa cena? Na vida? Sim. Sim. Qual foi o impacto? Eu me lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, caraca, e agora? Lascou, esperando seis poderes. Não, a parte dele sair da cabine capisbaixo foi o puta que pariu, fudeu, né? Caraca. Mas na hora que ele pega a mão do Zod e torce a mão do Zod e começa tan, tarará, tan, tan, aí a gente faz. Nossa, eu me lembro que eu assisti, era moleque, eu assistia e eu fiquei assim muito preocupado com o que ia acontecer, né? Eu, tipo, caraca, agora já era. O Zod ganhou. Vai ter que chamar o Batman aí pra resolver isso aí. Porque, pô, tá foda. E aí o cara, o Super-Homem pega ele e tal, e acontece aquilo. E eu me lembro de pular no sofá, cara. Tipo, jogar tudo pra cima, sacou? Tipo. Aqui, ó, o que o Jota tá falando, que o mais lindo é o degradê no sorriso do Zod. Sai de um sorriso sarcástico bom, até um chorro de desesperado. É muito bom. O Interstamp é muito foda nessa cena, cara. Muito foda. E ele mata o Zod, né? Nessa hora todo mundo fala assim: ah, esperando não mata. Esperando não mata, meu irmão. Ele pega o Zod e arremessa o Zod na parede, que ele cai num buraco sem não, fim, velho. O Zod não. O Super-Homem não matou. Como não, o Zod, velho? Ele só se livrou deles. É que tem uma prisão secreta ali na fumaça, entendeu? Avá. Conversinha. Não, mas o melhor de tudo é o payback, né? O retorno da Lois Lane, agora que a Ursa também não tá mais poderosa. Nossa. Que ela dá-lhe uma porrada. Muqueta, né? Dá-lhe uma muqueta na cara da Ursa. Muito bom. É do tipo, cara. Ah, você tá sem poderes? Toma essa. Pof. É. Beijinho no ombro. O não-idiota você, morre sozinho, né? Caralho. É, né? É que é o Nyon. É o Nyon. É o Nyon. Vai dizer o quê? Aí, beleza. Os vilões morrem. Né? Vamos dizer que os vilões morrem, né? E aí o Lex: haha, eu, Super-Homem, eu sabia que você sabia que eu sabia que você sabia do nosso plano. Pegamos eles. Lex, não. Lex, menos. Não. Não, menos. É. Menos. Não. Você vai voltar pra cadeia, você sabe, né? Ah, vou? É, vai. Vai. Vai voltar pra cadeia. Não quero papo com isso, não. Tá? Vai pra puta que pariu você, tá, Lex? Não inventa moda, não. Aí Lois e Super voltam pra Metrópolis, né? Ele deixa ela no apartamento dela. E aí eles se dão... Ah, cara, esse poder, vou te contar um negócio. Ele vai ser repetido, inclusive, depois, tá? O Super Beijo Esquecedor. Nossa, hein? Que desculpinha de roteiro vagabundo. Poderes bizarros do Superman, cara. Ah, depois do papel celofane eu não falo mais nada, cara. Eu tô acreditando em qualquer coisa, né? Ah, agora, cara, o que eu gostei no filme, meu, foi o finalzinho. Tipo... Não, não, não, não, não, não. Você vai... Deixa eu falar desse finalzinho, que é a única cena que eu não concordo nesse filme. Que o Super-Homem, criado por Jonathan e Martha Kent... nunca teria ido no bar tirar onda com o cara lá do Som Brasil. E o cara tava no bar esse tempo todo, né, cara? Ah, mas aquele ali mora no bar. Aquele ali... É, aquele ali, foda-se. Ah, velho, mas eu gostei. Ah, ele só chega no bar assim, fala assim, ah, é? Ah, você me bateu? Toma mas pelo menos ele não tirou o ganha-pão do cara como o Superman faz no Homem de Aço, né? Ele pendura o caminhão do cara no poste, mano. O Superman sempre foi meio babaca, né? A gente precisa falar aqui. Ele sempre foi meio babaca. Ele volta e é muito bom, velho. Ele enfrenta o cara do Som Brasil, que o cara vai lá e aí, as frases dessa cena são muito boas. Ele fala assim, engraçado, nunca vi lixo comendo lixo. E aí... O cara tá comendo agora o Robalá, o cara vai lá, dá um murro nele, quebra a mão, ele pega, senta o cara na comida, mano. Senta o cara na comida, bota os pedaços do balcão, assim, olha gente, que joga o cara cai, quebra o negócio lá do pindolim lá. Da jukebox. Do jukebox lá do pinball. E aí ele olha pro cara e ele fica assim, caralho, brother. Por que tu fez isso aí, Lê? Não, sabe o que que é? Andei malhando? Vitaminas? Vitaminas? Fiz a minha... Como diz o professor Girafales, eu fiz a minha calistenia. Fiz a calistenia, pois é. Muito bem. E aí, terminamos Superman 2. Vamos agora... Tava agora bom, né? Agora vamos ter que ir pra agora esse, começa né? A descida, cara. Agora é que a parte divertida... Oi, você já fez algum vídeo lá no Quadrinhossauro sobre os poderes bizarros do Superman? Ainda não, mas é uma ótima ideia. Porque foi uma ideia que o Jota deu ali no chat do YouTube. Tô anotando bem. Aqui. Ele acha que é o Matheus que vai aproveitar essa ideia, né? Então, mas a ideia foi pra você, né, Nerdman? Ok. Eu perguntei pro Matheus aí... porque, né? A ideia... Ah, que filha da puta. A ideia era pra mim e ele pergunta pro Matheus. Mas porque eu sabia. Porque eu achei puta, que ele tivesse feito já. Eu vou roubar também. Tá esse bom. Mas vamos lá. Superman 3. Superman 3. É. 17 de junho de 1983. Direção do Richard Lester. Não, o Richard Donner já não tem mais porra nenhuma a ver com isso. Roteiro do David Newman e da Leslie Newman. Quer dizer, é por conta disso que esse filme é o que é, né? Porque acabou o Mário Puzo, acabou o roteiro do Mário Puzo, acabou as ideias boas do Richard Donner, então sobrou o que sobrou, né? Sobrou Richard Lester, David Newman e Leslie Newman para nos dar esta obra de 125 minutos de puro chorume. Mas teve... Eita, teve uma mudança de produção também, não teve? Esse não foi o primeiro que foi feito pela Canon? Sim! A Canon, caralho, que lembrança. Matheus, pra que o terceiro já é da Canon? Eu acho, não sei, hein? O terceiro já é da Canon, o terceiro e o quarto são da Canon. E a Canon, pra quem não sabe, é a segunda produtora mais picareta da história do cinema americano. Ela só perde pra Golan Globus, tá? Que é da Canon. Né, é subsidiária. Como é que a gente chegou? Né? Mas tá bom. Ai, ai, Jorge! Vamos lá de novo. Christopher Reeves como Super-Homem ou Clark Kent. Marco Kidder como Lois Lane. Jack Cooper como Perry White. Mark McClure como Jimmy Olsen. Richard Pryor como Gus Gorman. Nossa. Robert Vaughn como Ross Webster, Amy Ross como Vera Webster e Pamela Stephenson como Lorelei Ambrosia. A Margot Kidder como Lois Lane por 5 minutos. Coitada, né, 2 minutos no começo e 2 minutos no final do filme. E cadê a mãe do Clark aqui como... Ah, é, eu esqueci de pôr aqui Lana. A Lana Lang tem razão. É, a Lana Lang. Bom. Matheus, sinopse, lá, o terceiro filme conta a história de August Gus Gorman, um desempregado que aprendeu programação e se descobriu um gênio nesse ramo. Fez um supercomputador maligno e quase destruiu o mundo. Ah, e tem o Super-Homem nesse filme também. É, por caso vocês não lembrem, tem o Super-Homem nesse filme também. Apesar de que o filme é inteiro rodando em volta do umbigo do Richard Pryor, né? Porque se tivesse tirado as cenas do Super-Homem, ainda dava o mesmo filme, quase. Só pra completar, Annette O'Toole como Lana Lang. Annette O'Toole como Lana Lang, muito bem. Aí temos o Gus no serviço social, né? Pra quem não sabe, o serviço social é tipo o seguro-desemprego nos Estados Unidos. Só que não é só por 2-3 meses. O cara pode, de repente, viver a vida toda no serviço social, até que o povo descubra que ele é um vagabundo e pare de dar o serviço social pra ele, que foi o que aconteceu, né? Aí, cara, em vez de botarem a música do John Williams com um cenário bonito pra fazer o negócio, não. Me fazem a porra de uma abertura lá Monty Python. Essa abertura um é terrível, né? De nossa! Erro. Cara, essa abertura é um nojo. O logotipo do Super-Homem tá em meio 3D, meio 2,5 3D, cara, que coisa nojenta essa abertura, cara, puta que pariu, é muito, muito escrota, ai, fazer o quê? Aí, como a gente falou, como o Matheus falou na sinopse, o Gus se descobriu o gênio do computador, né, tá lá fazendo o curso de Basic, e sim, eu sei que é Basic, porque eu estudei Basic, tá? Em tela de computador de fósforo de verde, eu sei, porque eu já estudei nesse bom tipo de computador, eu sou velho. Queima os olhos esse negócio aí. Ai, queima. E se ficar a mesma tela parada por mais de uma hora, queima o monitor, inclusive. Aí o Clark e o Jimmy são colocados pro Perry pra ir pra Smallville pra fazer uma matéria sobre as cidades do interior dos Estados Unidos, tal e coisa, blá blá blá. Desculpinha, né, pra botar o Clark de volta em Pequenópolis. Pra fazer, né? Mas você tá arrumando muita história pra essa reportagem. Na verdade, é uma matéria sobre a reunião dos alunos, ex-alunos, não sei o quê. Você fala assim, caralho, tá sem notícia mesmo, né, velho? O planeta diário tá sem puta notícia. Puta que pariu, velho. É matéria, eles chamam isso de matéria de interesse humano. Porra, né? Sim. Caralho. É, pra você entender o quanto que o Super-Homem colocou de paz no mundo, e aí não tem mais notícia nenhuma, né? Só a reunião do Clark. Exato. E nesse ínterim, a Margot Kidder faz sua primeira participação do filme, dizendo que vai pras Bermudas, parabéns pra ela, tchau. Nunca mais aparece no filme, só lá no final. Ela ganha viagem no bingo, né, um negócio assim. Não, quem ganha no bingo é um casal lá do contador e a senhora dele que ganha o negócio no bingo quando o Super-Homem também vai. Aliás, não, quando o Gus começa a foder tudo. Que eles vão pra Colômbia. Ah, é verdade. E na Colômbia. O bingo é da Colômbia. A Lois tá indo pras Bermudas de férias por conta dela, cara. Com o dinheiro dela. Quero que se foda o jornal. Ah, eu tô tirando férias, quero que se lasque. Né? Aí o Gus ganha um emprego numa empresa, na empresa dos Webster, né? Na Webco. E aí ele olha para os contra-cheques dele e fala, porra, é só isso que eu vou ganhar? É só isso que você vai ganhar essa semana. Porra, que sacanagem. Mas arredondaram meus centavos para cima, aliás, para baixo. Eu tinha que ganhar mais uns centavos aqui. O que, é que aconteceu com esses centavos? Ah, esses centavos se perdem no sistema. Esses centavos se perdem no sistema, né? Deixe-me fazer um plano maquiavélico para pegar esses centavos todos que saem no sistema e vou colocar numa conta fantasma para eu receber. Ai, que planinho, filha da puta. Cara, e por incrível, né, que pareça, esse é o mesmo plano daquele filme Office Spaces. Também. E pior que é verdade. Aí papo vai, papo vem, o Clark e o Jimmy, a caminho de Pequenópolis, passam por uma refinaria. Presta atenção que este plot é muito importante, é uma parte muito importante do plot do filme para mais pro final, tá? Eles chegam numa refinaria de produtos químicos que está sofrendo um incêndio. Aí o Super-Homem entra para salvar todo mundo, salva a galera no cano, a galera escorrega pelo cano para poder se salvar do incêndio, como se o cano tivesse quente pra caralho também, mas foda-se. Aí o cara, o Super-Homem entra no laboratório, senhor cientista esquisito do laboratório, vamos, temos que salvar o senhor. Não, Super-Homem, eu não posso sair daqui. Por que, senhor cientista esquisito? Que eu estou controlando a temperatura destes poderosos solventes que ficam inertes em temperatura ambiente, mas que se transformam num solvente universal quando muito quentes. Ah, então temos aqui um produto químico que é inerte no, na temperatura ambiente, mas vira um super solvente quando em temperaturas altas. Tenho que me lembrar disso mais pra frente. Aí o Super-Homem vai até o lago, sopra seu super sopro gelado no lago. Essa cena. E cata uma calota de gelo, caralho, do tamanho do lago. Pra fazer chover. Super faz até pra chover. Pra fazer chover. Pra fazer chover na refinaria, apagar o incêndio e os materiais que já estavam borbulhando, né? Naquele borbulha de cenário gelo de seco. Como é que é? De gelo seco, né? De gelo seco. Aí, ó, oh, beleza, Super-Homem! Você nos salvou e impediu que os produtos químicos whatever fizessem, se transformassem em super solventes universais. Ó, oh, nada, que isso é só mais um dia de trabalho do Super-Homem. Lá, lá, lá! E ele vai embora. Ah, nesse meio tempo, né? O Clark chega, né? O Clark volta. Senhor Clark, onde é que o senhor estava? Eu estava ali na esquina. Foda-se. Não tem porquê. Você... Vai dar uma de Lois Lane agora comigo também, não. Vai se fuder. Quero ter que te dar satisfação de acordar. Não, o Jimmy quebra o braço e tem que voltar para Metrópolis. É, né? Enquanto isso, o Clark vai pro encontro, encontra a Lana, né? Ô, oh, rapaz. Não, mas é legal. Essa parte, bem, essa, né, parte dele em Metrópolis é maneiro, que ele... Ele vai na reunião lá e encontra a Lana e tal. E nessa hora tá rolando uma versão de Earth Angel, cara. Né? Na música. Muito louco, cara. É. Ah, mas a Lana, a atriz que fez a Lana Lang, rapaz! Rapaz! Muito bem, é. É muito bem. Nesse meio tempo, o patrão da Webco, né, que é o Ross Webster, descobre o roubo do Gus e começa a procurar o Gus, né? Quem é? Cara, essa cena, puta que pariu, cara. Ah, o cara me roubou $5,000, ou sei lá, $50,000, sei lá, foda-se quanto foi. Ah, e o cara enganou todo mundo roubando os centavos, esse cara é um gênio. Mas como vamos pegá-lo, senhor Webster? Não iremos! Porque um cara que é tão esperto a ponto de fazer esse tipo de engano nunca vai dar nas caras com a gente. Aí a próxima cena é uma porra de uma Ferrari. Ele aparecendo de Ferrari. Rua, cantando pneu. Com a porra do gancho. Ele olha, falou... olha o filho da puta ali. Pega ele, traz pra cá. Ah, é que ele fala assim, é, a gente nunca vai pegar ele, a não ser que ele seja muito idiota. Aí ele passa cantando pneu com a Ferrari. Né? Fazer o quê? Muito bem. Aí o Clark e a Lana começam a fazer um flirt, né? Começam a fazer um... Oh, como está? Há quanto tempo eu não lhe vejo? Você vem sempre aqui? Quer parar para tomar um café? Não vai lhe incomodar? De maneira nenhuma, pode entrar. Nesse meio tempo, o moleque da Lana se mete na porra de um trigal. Por que que ele vai lá na porra do cachorro, do trigal? Atrás do cachorro. Atrás do cachorro, é, tem razão. Quer dizer, o cachorro ocupado do moleque tá no trigal. Muito bem. Aí, nesse meio tempo, o Super-Homem salva o moleque de uma colheitadeira de trigo, né? Porque sim. Afinal de contas, o Super-Homem tem que salvar as pessoas. Afinal de contas, tem que ter Super-Homem no filme, né? Né? Tem que ter Super-Homem no filme. Ele já tava 90% do tempo do filme só contando a história do Guns, e tinha que ter uma coisa de super-homem no filme, pois né? É. Fazer o quê? Tem que fazer valer o salário do Christopher Reeve, né? Pelo amor de Deus. Bota esse cara de colé, né? Cara. Aí o Ross Webster começa a conversar com o Guns. Ah, Guns, eu já descobri que você é o cara que faz e acontece com essa porra do computador. Sabe o que mais que dá pra fazer com o computador? Dá pra fazer chover tempestade na Colômbia. É muito escroto, porque o plano dele é fazer alterar o clima num lugar pra, tipo, fuder com a colheita e aí ele poder aumentar o preço do café, sacou? Do café dele, porque o café da Colômbia estava concorrendo com o café dele, que todo mundo sabe que o café da Colômbia é muito melhor. Pois é. Café colombiano é um dos melhores cafés. E aí ele fode, ele faz o Gus invadir o computador lá no Smallville, sei lá por quê. Que coincidência, né? Que o computador que controla o satélite superpoderoso fica na base secreta militar em Pequenão. Não faz o menor sentido. Mas enfim, é... Controla o satélite, faz uma zona lá de caixa eletrônico, não sei o que, sinal de trânsito. Ele tá bebaço, ele faz uma bolinha. É, porque pra poder entrar ele teve que embebedar o segurança, que por acaso era o ex-namorado da Lana. Isso. E se eu não me engano, o pai do moleque. Pai do da moleque, Lana, é. Tem a cena também do boliche, né? Puta que pariu, que é muito. Cara, o super-homem dando um super sopro na bola pra explodir a bola na porra dos pinos, aí, cara. Aí ele faz esse negócio e tal, não sei o que, aí faz o preço do negócio da Colômbia, não sei o que e tal, só que aí de repente o super-homem vai lá e evita a catástrofe, aí os caras ficam putos. Não, temos que acabar com o super-homem, não sei o que. Não, o melhor de tudo é o Guns explicando como é que o super-homem entrou na cena, que ele pega... Puxa a toalha da mesa, estupora todas as coisas que estavam na mesa também, foda-se, né? Aí ele bota a toalha no pescoço, enrola, e aí pega o esqui dele e começa a subir, porque sim, os Websters têm uma rampa de esqui com neve na cobertura do prédio deles. Porque sim, porque eles são ricos e foda-se, né? Ah, e o super-homem voou, vush, vush, vush. E... Que isso, velho? E, bom, a cena era essa, o cara faz vush, vush, vush. Aí ele pegou e conseguiu com o seu super-sopro e super-raio de calor, fez o temporal evaporar, tal e coisa. Aí o Ross, puta que pariu, esse cara me impediu. Temos que impedir o super-homem, mas como vamos fazer isso? Guns, como é que a gente vai fazer isso? O Guns já tá lá no alto do negócio do esqui, né? Ah, seu Webster, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, não. Aí o cara, uou, uou, uou, ele desce na rampa de esqui com capa de toalha de esqui. Que bosta, né, velho? Vai embora, atravessa a janela e vai... Esqui tudo, prédio abaixo, e acaba aterrissando no chão, normal, tranquilo, sem problema. Aí ele começa a andar com o esqui pela rua. E aí, tá bom? Legal? Eu só dei a descidinha ali. Isso é uma metáfora visual perfeita para a qualidade desse filme. É verdade. Né? Nerdmaster, sabe aquela parte lá dos produtos químicos lá que você falou agora há pouco? Uhum. Luciano Dias acabou de mandar mensagem aqui falando assim que ele viu produtos químicos Acme. Ah, com certeza, eram produtos químicos Acme. Eu não duvido nada que o dono da fábrica era inclusive o William Coyote. Opa! Mas aí, papo vai, papo vem, o Guns engendra um plano maquiavélico de pegar satélites de espionagem que estão ao redor do planeta, através da sua mágica do computador, para eles procurarem pelo espaço por kryptonita. Afinal de contas, a kryptonita daqui da Terra já tinha sido destruída quando foi usada pelo Lex Luthor, né? Aí ele encontra as coordenadas de onde era Krypton, consegue detectar um pedaço de kryptonita lá e o computador faz análise dos componentes da casa. E como é um artefato alienígena, é óbvio que tem lá um 2% de unknown, 2% de não conhecido. Aí, porra, o que que eu vou botar no lugar desse unknown? Aí o Gus estava fumando nessa hora, né? Ele olha pra porcaria do cigarro e tá lá, né? Tantos por cento de alcatrão. Por que não? tiro desconhecido, 2% de alcatrão. Então pronto, agora temos kryptonita com alcatrão. O pior, cara, é que enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô escrevendo algumas coisas aqui, inclusive uma lista de compras, e por causa desse papo eu escrevi alcatrão na lista. Parabéns. Aí vem a maravilhosa cena. Agora você vai ter que comprar alcatrão, ok? É. Aí vem a maravilhosa cena do super-homem ganhando a chave da cidade de Pequenópolis, porque ele salvou o moleque lá da colheitadeira, né? Mas, Jorge, quem aparece nessa hora do homenagem a Pequenópolis, da chave de Pequenópolis para o Superman, para também homenagear o Superman por ele ter salvo as indústrias químicas? O Gus, claro. E como ele estava vestido? Estava vestido com farda, pô. Ele é o General Gus Gorman. Nossa senhora. Cara, essa cena do Richard Pryor como general homenageando o Super-Homem é sensacional, cara. Que ele começa... América! Ela é feita através dos químicos, das produtos químicos é que fazem a América ser o país que é. E este homem salvou uma indústria química na semana passada. E é por isso que vamos dar a ele esta peça de valor significativo. Aí dá pra ele a kryptonita com alcatrão. O Super-Homem pega na kryptonita, olha pra kryptonita. Legal, General. Obrigado. Sempre quis uma merda dessas. Muito obrigado, né? E é nesse momento que começa a tocar Gabriel Pensador. Maresia, sem te amar. O Super-Homem é muito educado, né? Maresia. Em alguns momentos desse filme, dá até pra fazer um relato histórico com os quadrinhos. Porque, afinal de contas, também nunca existiu kryptonita com alcatrão, né, Matheus? Não. Mas o efeito que a kryptonita com alcatrão teve no Super-Homem lembrou bastante as coisas da kryptonita vermelha, você não concorda? É, existem outras cores de kryptonita que fazem efeitos diferentes com o Superman, né? Tem a dourada, a vermelha, a amarela, vai inventando aí. Eu só conhecia a verde. Tem a verde, mas tem outras, tem dourada, tem preta, tem amarela, tem azul, né? Tem a vermelha, né? Isso varia de história para história, mas existe uma kryptonita que, se o Superman tocar nela, provoca o efeito dele ficar bêbado, drogado, né? Doidão. E foi o que eles tentaram fazer nesse filme, né? Embora no filme ela continue verde, só que verde com alcatrão. Aí o Super-Homem começou a ficar mal. Começou a ter pensamentos egoístas, do tipo, Super-Homem, a represa está estourando, por favor, vá lá. Ah, tá, depois que eu terminar de tomar meu cafezinho aqui. Não, vai agora! Ah, tá bom, eu vou agora. Pronto, ah, porra, chato, enche o saco, cacete. Tá indo, tô indo, vai, pronto. É. Aí o Super-Homem começa a se embebedar no bar e a gente tem uma informação visual que o uniforme dele vai ficando cada vez mais encardido. É. Né? Deve ser o alcatrão, com certeza. O Super-Homem, né? Quando ele fica mal, ele fica sujo. O alcatrão tá encardindo o uniforme do Super-Homem, né? Tá ficando uma coisa, ó, uma bosta, né? O uniforme dele vai ficando encardido e o cabelo dele vai ficando branco aqui do lado, tipo o Reed Richards, tá entendendo? Isso. Aí começa o espetáculo de coisas malvadas que o Super-Homem faz. É a melhor parte. Ele vai na Torre de Pisa. Melhor parte. Ele vai na Torre de Pisa. Não são exatamente malvadas, né, cara? São coisas assim, tipo. De babacas. Joselito, babaca, né? Como eu disse, Super-Homem sempre foi um babaca, né? E aí é aquele problema que ele era um babaca. Ele vai lá e desentorta a Torre de Pisa só pra irritar. Ele faz só pra irritar aquele vendedor. Ele faz só pra isso, cara. Não, quando ele apaga a pira olímpica com espirro, é muito bom, cara. É muito... é muito bom e muito babaca. É muito bom, cara. Parece que a gente tá assistindo um sketch do Cacete Planeta. Do Monty Python. Ai, ai. Mas aí, beleza, ele começa a fazer as coisas do mal, né? As coisinhas malignas à la Joselito. E aí, nesse meio tempo, o Gus, que a gente não pode esquecer que o filme é sobre o Gus, né? Ele vai até o Ross, que o Ross está querendo agora controlar todos os super petroleiros do mundo, né? Que é uma empresa multinacional cheia das 9 horas, a Webco, né? Ah, tá, pra fazer isso, beleza, mas eu vou pedir um negócio, eu quero um supercomputador. Mas eu já te dei um supercomputador. Não. Você não tem um supercomputador. Porque aí ele começa a tirar um monte de guardanapo, papel velho dos bolsos. É esse aqui, esse supercomputador que eu quero montar. Foi eu que inventei esse supercomputador. Ah, tá, e quanto vai me custar isso? Ah, uma porrada de dinheiro, mas você não quer os negócios de petroleiro? Então tem que fazer o computador pra mim. Ah, tá bom. Então tá, vamos lá. Mas tem um petroleiro que não tá obedecendo as ordens do Gus. O que é que a gente faz com esse petroleiro que não tá obedecendo? Beleza, pega a Lorelei, que é a White Candy desse filme, né? Uhum. E bota ela no alto da Estátua da Liberdade pra seduzir o Super-Homem Malvado. Ah, Super-Homem, eu sempre quis dar pra você tal e coisa, mas antes de eu dar pra você, por favor, afunda o petroleiro que tá no meio do oceano que a gente quer. Tá, então tá, eu vou lá fazer isso. Aí o Super-Homem vai lá e dá-lhe uma porrada no petroleiro, começa a vazar o petróleo no petroleiro no efeito especial mais mal feito que eu já vi na minha vida, cara. Ou... puta que pariu, a animação mequetrefe do petróleo escorrendo do navio, né? Mas foda-se. A gente não chegou no 4 ainda. É, não, né? Calma que o efeito dele colocando o óleo de volta é pior. É pior. Pior que é pior. Pior que é pior. Mas aí o supercomputador é construído, né? Num cenáriozinho que, ó... mataria de inveja George Lucas e Guerra nas Estrelas, só que não. Yeah. Né? Aí o Super-Homem toma-lhe um pileque bonito, ele... um pileque tão forte, mas tão forte, que consegue separar o lado bom do lado mal dele. Melhor. Sendo o lado bom o Clark e o lado mal o Super-Homem. Fala. A cena dele jogando os amendoim. Com super peteleco. Super peteleco pra quebrar as garrafas. Né? Porra, é, velho. Muito bizarro, cara. Aí tem a famosa cena do lado bom contra o lado mal, né? O Super-Homem lado mal demonstra todos os poderes, enquanto que o Clark só demonstra super resistência, né? Porque ele não bate, ele não dá sopro, ele não faz raio laser. É o Clark só com super vontade de tomar porrada. Mas eu vou te dizer, né, que essa parte do filme é a melhor, cara. A melhor parte, sim, do filme é, sim, essa. Sim. Essa parte do filme me fez lembrar do surgimento do Bizarro. Que não é nesse filme, né? É no próximo. É verdade. Não, que aí é quando eles se separam, eu tô falando. Sim, mas o Bizarro, na verdade, é o próximo. O Homem Radioativo era pra ser o Bizarro. Ah, tá. Sim. Mas tá, o Super-Homem ganha, o Clark ganha e volta a ser o Super-Homem e o uniforme volta a ficar naquele azul reluzente maravilhoso, né, Matheus? Sim, limpinho. E aí o Super-Homem voa pra enfrentar o supercomputador. Que, cara, a cena do Super-Homem indo pelo canyon atrás do supercomputador é quase tão maravilhosa quanto a cena do barco do Van Damme enfrentando minas no computador do Bison no Street Fighter. Porra! São duas cenas, ó, quase tão boas quanto. São paralelos, inclusive, entendeu? Aí chega o Super-Homem no local do supercomputador. O Gus já tinha, vamos assim dizer, se arrependido de ter feito mal pro mundo, né? Porque o Ross e os Webster já estavam querendo fazer mais merda do que o Gus queria. Aí o computador começa a enlouquecer e solta raios de kriptonita. Total. Como é que o computador faz um raio de kriptonita se eles não tinham a fórmula correta da kriptonita? É o famoso foda-se. A questão é que o que ele fala é o computador é tão avançado, mas tão avançado, que quando ele dispara o raio, ele dispara o raio conforme a fraqueza da pessoa que é o alvo. Ok, ou seja, foda-se. Né? Minha fraqueza, né? Não, minha fraqueza é não ter dinheiro. Ele vai me dar dinheiro, esse computador? Por aí. Opa, também queria. Por aí. Aí o Gus se arrepende, puxa um parangolé lá do computador que faz o computador por alguns segundos desligar, porque foi ele que construiu, então ele sabe onde é que é o parangolé que desliga o computador. Ele basicamente puxou o computador da tomada, cara. Quase, quase, mas foi um parangolé lá, um parafuso biruta lá que ele tirou. Aí o super-homem tá fraquinho, tal e coisa, ele lembra... Olha o plot, hein? Olha a maravilha do plot do roteiro desse filme. Ele lembra que esse computador, ele só ataca coisas que ele detecta como se for fazer mal para ele, o computador, né? Então ele contra-ataca. Então se eu levar uma coisa que não seja perigosa e botar lá no computador, ele não vai contra-atacar. Do que ele se lembra? Do produto químico que fica inerte na temperatura ambiente, mas que se esquentar vira super derretedor da puta que pariu. Ó, viu? Lembra? Lembrou? Lembrou desse... Viu? Super solvente. Super solvente, né? Muito bem. Aí, papo vai, papo vem, os Webster botam lá o parangolé de volta no computador, o computador enlouquece de vez, porque os caras não sabem montar a porra do computador direito, e ele pega a Vera, que é a irmã do Webster, e transforma numa Frankenvera. Que coisa, que ceninha. Agora, deixa eu falar um negócio, eu sei que eu não sou o único, que eu já confirmei isso. Mas quando eu assisti esse filme quando eu era criança, essa cena me dava um cagaço. E assim, eu fiquei legitimamente apavorado com essa cena da transformação. Aquela mulher robô, puta que pariu, era muito horrorosa, cara. E a própria cena da transformação com a máquina engolindo ela, né, e enfiando a força... Os pedaços de metal nela, cara, que troço medonho. Uma agonia mesmo. Aquilo foi absurdo, mano. Aí papo vai, papo vem, o super-homem traz o potinho do super ácido, que não é ácido, a não ser que esquente, coloca lá no computador, o computador não faz nada, porque ele inclusive mira no potinho, né, inerte, não fazer porra nenhuma. Tá bom, então não faça porra nenhuma. Aí faz o que o super-homem... Dá-lhe uma visão de raio de calor no potinho, o potinho começa a ferver com o gelo seco, né? E aí o troço derrete e começa a derreter o computador todo e destrói tudo, destrói a Vera. Aliás, não destrói a Vera, porque a Vera consegue desmontar do drag queen dela e volta ao normal. Todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, os caras conseguem fugir tal e coisa... E aí o super-homem pega o Gus, deixa os Webster se fudendo lá no computador e leva o Gus pra uma mina de carvão, uma merda qualquer dessa no meio do cu do Judas. Ah, vocês têm computador aqui? Tem, acho que o patrão tem um computador lá na administração. O meu amigo aqui, o Gus, ele é o cara do computador. Se precisar de computador é com ele. Dá pra arrumar um emprego pra ele aí? Dá pra arrumar um emprego, sim, tudo bem, beleza, tranquilo, legal. Aí o super-homem vai, tá vendo? Super-homem, meu amigo. O super-homem arruma até emprego com os outros, velho. Meu irmão, é, né? Super-mano, essa, super Paulo Guedes. Manda, né? Super, mano meu, cara legal pra caralho. Ah, então vamos lá arrumar um emprego. Não, não quero emprego, não. Onde é que fica a estação de ônibus que eu quero ir embora daqui? Então vai, tchau, um abraço. É, esse foi o Gus. Vai-se embora, tá bom. Só que aí o final é engraçado, né? Não, deixa eu falar essa. Porque fala. No final, ele quando tava zoado da cabeça, ele foi lá e endireitou a torre de Pisa só por causa do cara. Aí o vendedor endireitou as torres em miniatura e foi lá o super-homem e entortou de volta. O super-homem entortou de volta, a Lana virou secretária do Perry Wright, a Lois voltou das Bermudas, o casal da Colômbia voltou da Colômbia puto, porque quando eles foram pra Colômbia tava no meio do furacão que o super-homem resolveu. E aí tem a cena do super-homem reentortando a torre de Pisa. E aí o dono da vendinha das torrezinhas fala: Giuseppe, dá aí minha vassoura. Pá! Tão nas vassouras, tão nas vassouradas, todo na porra. Super-homem, carcamano, mequetrefe, varcazone, descanela. Pra você, seu filho do caralho. E assim termina esta obra. Então vamos para acabar com essa brincadeira agora. Falar do melhor. Do melhor do pior? Não. Super-Homem 4. É. Em Busca da Paz. 17 de outubro de 1987. Eu já era nascido nessa época. Parabéns para você. Título original: Superman 4, Quest for Peace. Oh. A direção é de Sidney J. Fury, que não dirigiu mais merda nenhuma depois desse filme. Por que será? Sim, eu pesquisei. Por que será, né? Ninguém mais quis contratar esse filho da puta. E o roteiro é de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Christopher Reeve. Então, ele não ia voltar, ele não estava a fim de fazer. E aí só convenceram ele quando ele falou: tá, então, mas eu vou escrever a história. Eu quero fazer uma coisa aí do super-homem enfrentando as armas nucleares. Aí ele falou: tá bom, pode botar aí. E esse propósito era maneiro, né? Ele queria fazer uma parada legal, só que não deu certo, né? Novamente temos na produção a maravilhosa Canon, só que não, né? É o filme mais curto dos quatro, é o único com menos de 2 horas de duração, são só 90 minutos, porque ninguém aguentou esse roteiro mais de 90 minutos. E você ainda tá reclamando por ele ter só 1h30? Não, porque apesar dele ter 1h30, parece que ele é o dobro do primeiro filme. Cara, porque assim, essa é uma regra que tem que ser seguida à risca em todo filme, que é: se você não pode fazer um filme bom, faça ele curto. Muito bom. Ah, além do Christopher Reeve, teve também o Lawrence Conner e o Mark Rosenthal fazendo parte dos roteiristas. Na verdade, eles é que foram roteiristas. A única contribuição do Christopher Reeve foi dar a ideia do super-homem contra as armas nucleares. Foi só a ideia. Quem escreveu mesmo foi o Lawrence e o Mark, tá? Ok? Beleza? Legal. Jorge! Vamos lá pro último elenco da vez. Repetindo anteriormente, Christopher Reeves como Super-Homem e Clark Kent, Margot Kidder como Lois Lane, Jake Cooper como Perry White, Mark McClure como Jimmy Olsen, Sam Wanamaker como David Warfield, Marielle Hemingway como Lacey. Marielle Hemingway, rapaz. Como Lacey Warfield, Gene Hackman como Lex Luthor, John Cryer como Lenny e Mark Pillow como o Homem Nuclear. Pillow como a Porta Nuclear. O que é engraçado da Porta é que as falas dele foram redubladas pelo Gene Hackman. É, porque a gente não ouve a voz do Mark Pillow nesse filme. Mas é porque a ideia é que ele, como foi feito em parte com o DNA do Lex Luthor, né? Ele tem a voz do Lex Luthor. Sim. Bom, Matheus, sinopsis, faz favor. Lá. O quarto filme traz de volta Gene Hackman como Lex Luthor em mais um plano para derrotar o Homem de Aço. Desta vez, ele clona o herói a partir de um fio de cabelo dele com a ajuda de um míssil atômico atirado no sol. Que ideiazinha de... Oh! Que planinho, hein? Nossa senhora. Isso é bem quadrinhos, né? É bem quadrinhos isso aí, cara. Né? Selo, selo de aprovação do Cebolinha. Com cerveja. Com certeza. Né? Bom, aí o Super-Homem salva astronautas, né, pra abertura. Uma abertura, vamos dizer, um pouco menos pior do que a abertura do 3. Né? Vamos lá. Amor. Aí o Lex Luthor foge da cadeia com a ajuda do sobrinho dele, o Lenny Luthor. Sobrinho esse que eu espero nunca tenha existido nos quadrinhos. Existiu, Matheus? Até onde eu sei, eu nunca vi esse não, cara. Né? Não, também não, né? É. Mais perto disso era o próprio Lex renovado como um clone dele mesmo, né? Ah. Clone, aquele clone ruivo dele. Né? Ah, naquele Superman All-Stars, o Lex Luthor tinha uma sobrinha. É, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Aí chega o Lenny com um carro Pimp My Ride no lugar dos que os prisioneiros estão fazendo trabalhos forçados, né? Aí ele faz os policiais entrarem no carro e o carro prende os policiais e sai correndo. E aí o Lenny e o Lex fogem do negócio. Quer dizer, só tinha dois policiais pra cuidar dos prisioneiros tudo, né? Okay, qualquer um entra lá, o que é pior. Né? Aí o Clarim Diário está tendo problemas financeiros e uma pessoa nova compra o Clarim Diário, que é o tal do Warfield, né? Que é o poderoso das mídias televisivas e tal coisa. E o Perwright fica desesperado por causa disso, né? Nesse meio tempo, os Estados Unidos decretam a Guerra Fria, né? Começa a anunciar que vai ter um aumento no armamento militar e na corrida armamentista. Super. Isso deixa realmente todo mundo desesperado, ao ponto de uma criança mandar uma carta pro Super-Homem dizendo: Super-Homem, cuida dos mísseis, por favor. E o Super-Homem: ah, agora que você me mandou uma carta, é lógico que eu vou cuidar dos mísseis, ora bolas. Afinal de contas, isso não era nem motivo para perigo, né? Muito bem. Na verdade, ele só quis cuidar dos mísseis depois que fizeram um puta de um tabloide sensacionalista em que colocava a reputação do Super-Homem abaixo de zero. Aí ele falou: mexeu com a minha reputação, aí eu vou cuidar dos mísseis. Nesse meio tempo, o Lex rouba um fio de cabelo que está no Museu do Super-Homem, suportando uma bola de 500 toneladas. Corta com alicate, imagina a cena. Não, imagina a cena. Tá um fio de cabelo do Super-Homem amarrado numa bola de 500 toneladas. Como é que você corta um fio de cabelo do Super-Homem, que é indestrutível, com um alicate? Né? Por que não? Né? Ai, ai. Aí a Lacey Warfield, que é a filha do dono lá, né? Ela é a nova... Então, rapidão, então, que porra de ideia de cacete de botar um fio de cabelo do Super-Homem pra segurar a porra de uma bola de aço, né, velho? Aquilo é o Museu do Super-Homem, porra, cara. Aquilo ali é pra exposição. Pior que essas merda tem nos quadrinhos, cara. O Flash tem um museu. Tudo bem, tem um museu, gente. O Flash tem um museu, o Super-Homem tem um museu, gente, em Metrópolis. Eu entendo o museu. Ok. Só que precisava botar um fio de cabelo do Super-Homem só pra mostrar. Não, pra mostrar que ele é forte. Bota um vídeo, caceta. Sabe? Mas aí ele. Mas a ideia é que tinha que ter alguma coisa pro Lex roubar. Eu pra sei. Ter o DNA do Super-Homem. Claro, e aí ele rouba um, e aí ele rouba um cabo de aço, né? Rouba um cabo de nylon de Kevlar. Rouba um pentelho, cara. Nossa senhora. Ai. Então tá. O Clarim Diário vira um tabloide, como falou muito bem o Jorge. Aí começam a transformar o garoto tal Jeremy numa celebridade, porque ele foi o garoto que pediu pro Super-Homem parar com os mísseis. O Super-Homem diz que não pode fazer isso, porque afinal de contas ele não é o dono do mundo, caralho. Ele não pode ir contra os estados soberanos do planeta. o Clarim começa a jogar todo mundo contra o Super-Homem por causa disso, aí tá. Deixa eu ir lá pra casa pedir conselho pra minha mãe de novo, né? Vamos lá. Ah, mamãe, e aí? O que que eu faço? Salvo o planeta ou não salvo o planeta? Ah, filho, sabe o que mais? Salva o planeta. É, senão eles vão se fuder, porque essas bombas vão se explodir e matar todo mundo, inclusive você. Ah, tá, é um bom motivo pra eu impedir isso, que se explodir até eu morro nessa brincadeira. Tá bom. Ah, e o Super se revela de novo pra Lois, né? É o Superman 2 revivido, né? Na verdade, ali eu acho que ele fez um beijo que restaura memórias. Não. Ele se revelou de novo. Mas dessa vez ele se revelou só pra voar com a Lois e depois dar de novo o famoso super beijo esquecedor. Não, o Nerdmaster, esse eu posso dizer que esse daí tá fresquinho porque eu assisti no dia hoje da gravação. A Lois Lane disse com todas as letras: eu lembro de tudo. E aí ele vai dar um beijo pra ela esquecer. Sim, mas aí ele deu beijo pra ela recuperar a memória. Não foi que ele se revelou de novo. Ah, sim. Aí, papo vai, papo vem, o Super encontra com o Jeremy, vai até as Nações Unidas, discursa pra ONU, é aplaudido de pé por todo mundo lá, né? E aí ele começa a catar na mão boba, na mão dura, na cara de pau, tudo quanto é míssil nuclear de todas as nações. Coisa que, se esse roteiro fosse bom, nunca poderia acontecer, né? Mas é o que? Isso acontece, né? Nesse meio tempo, o Lex Luthor se reúne os maiores fabricantes e ativistas nucleares do submundo. Pra quê? Pra botar o material genético que ele fez com o cabelo do Super-Homem num míssil pra que o Super-Homem jogasse o míssil no Sol. Porque sim, o Super-Homem tá pegando todos os mísseis e tacando no Sol. Por quê? Por que não? Por que não, né? Não, por que não? Aí, nesse meio tempo, nasce o bizarro, o homem nuclear, e aí vem a história que eu falei. Sim, era pra ser o bizarro. Tá? Porque Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que teve uma época que o bizarro era clone do Superman, certo? Certo. E, né? Em várias épocas, inclusive. Tem... Em várias épocas. A época original, não. A original, não. Era um alienígena de outro planeta, que era o Planeta Bizarro. O Planeta Bizarro, onde tudo era o contrário e quadrado. E só tinha... Quadrado. Só tinham versões do Superman e da Lois, os eram os habitantes. É, exato, exato. Inclusive teve depois nos Super Amigos os Super Bizarros, né? Sim. Os bizarros da Liga, né? Por isso que eu falei lá, quando a gente tava falando do filme 3, que lá era mais sentido aparecer o Bizarro e não o homem nuclear. Originalmente, e tem as cenas deletadas do Bizarro. Tem. O Bizarro parece um Frankenstein nesse filme, né? Sim. É um monstro, sim. Monstro do Frankenstein. Esse filme, a parte 4, ele tem uma quadrinização oficial, que é o roteiro estendido. E tem as cenas do Bizarro e tem umas outras explicações de por que o homem nuclear é do jeito que é e explica os poderes dele e tal. Não torna o filme melhor, tá? É, continua uma bosta. Não. O problema nessa época é que tudo era nuclear, né? Tudo era a questão da bomba atômica, do não sei o quê. Então, Guerra Fria, né? Pois é, finalzinho já de Guerra Fria, né? Mas ainda assim, ainda tinha esse negócio. Então, eles acharam que... Ah, não, vamos botar aí o nuclear porque é mais maneiro, tá na moda. Né? Aí o homem nuclear nasce, né? Porque afinal de contas ele não nasceria pelado, porque o Lex já previamente, além do material genético, deixou dois pedacinhos de pano, um preto e um dourado, né, que na transformação nuclear que o míssil jogado no Sol, não só o material genético se transformaria no homem nuclear, mas também os paninhos ali se transformariam no uniforme mais andrajoso que eu já vi um personagem de filme usar. Que é aquele uniforme do Homem Nuclear. Puta, que parecia uma fantasia de Go-Go Boy, né? Quarteto Fantástico mandou um abraço. Só, né? É as moléculas instáveis. Moléculas instáveis. Né? Eu sempre fico imaginando, cara, se alguém pudesse cortar esse filme pra chegar no momento em que o míssil com o material genético chega no Sol, e aí ele recebe, o Lex Luthor recebe o informe na Terra, olha, o míssil queimou no Sol. Aí entra os créditos já. Tan, tan, tan, tan, tan. Melhoraria 1000% o filme. Como deveria ter terminado, 1000%. Né? Aquele canal lá. Como deveria ter terminado. Aí o Homem Nuclear desce até a Terra, se encontra com o Lex Luthor. O Lex dá boas-vindas para ele, como se fosse um filho, né? Afinal de contas, é o material genético dele também. Aí, mas o cara é muito marrento, porque também é filho do Lex Luthor, né? Só queria que ele fosse bom. Né? Ah, eu que sou foda! Poxa, tá falando com uma voz bonita, gostei dessa tua voz. Ah, a voz é igual a tua, né? Fazer o quê? Eu nem posso usar minha própria voz, o ator. Tem que usar Homem Nuclear, uma redublagem, eu, né? Sou seu pai. Né? Aí, mas então entra aqui comigo, vamos lá, vamos conversar aqui rapidinho, tal coisa. Aí quando o Homem Nuclear entra numa sala escura, ele apaga, que nem se fosse uma bexiga de ar. Que a fraqueza do Homem Nuclear é não ficar no sol. Fraqueza dele é a noite. Puta que pariu, né? É a noite. Ah, mamãe, tá bom, né? Fazer o quê? O cara que só trabalha de dia. É o anti-Batman, né? Ele só trabalha de dia. Muito bem. Nesse papo, nesse meio tempo, o Homem Nuclear acaba baixando a bola e sendo mais subserviente ao Lex. E aí começa a briga entre o Super e o Homem Nuclear, cara. E começa o festival de poder bizarro de novo. Não, calma aí, calma aí, Nerdmaster. Tem uma parte aqui que é tão bizarra quanto essa parte. Que é o encontro de casais da Lois, da Lacey, do Clark e do Super. Não, eu tô falando do Clark e da Lacey na academia, velho. Ah, cara, até tinha pulado essa parte. Que tal se a gente pular tudo até o final? Então, uma sugestão aí. Pode ser. Mas deixa eu só falar mais uma coisa de poderes bizarros. Raio consertador excelente, de muralha excelente. Da China. Eu queria ter esse. Puta que pariu. Nossa, o cara conserta no olhar. Conserta no raio consertador de muralha da China. Tá bom, eu acho, né? Acho que esse daí é um poder similar aos pedreiros do Japão que consertam o Japão toda vez que um Super Sentai passa por lá. Ou da cidade de Townsville também, né? Opa. Também. Aí o Homem Nuclear explode o Vesúvio, o rei explode, que o Vesúvio já tinha explodido uma vez, né? E o Super-Homem, como é que resolve isso? Bota uma rolha gigante. Muito bom, cara. Nossa. Ele pega o topo de uma montanha, corta o topo de uma montanha e enfia. Que mal bem, Matheus, tu pode concordar comigo que isso aí é solução dos quadrinhos. Isso é solução muito de quadrinhos, cara. Muito, muito, muito assim. Enfiar uma rolha de montanha num vulcão que tá prestes. É o lago de gelo de novo, né? É a mesma coisa. Eu diria, né? Eu diria mais ainda, isso é solução do pica-pau. Pica-pau. E em Tormenta foi assim que se criou Vectora. Né? Aí, beleza, eles lutam, tá na porrada, parece que o Super-Homem perdeu, porque o Homem Nuclear deu uma unhada radioativa nas costas do Super-Homem, aí foi entregue a capa do Super-Homem no Clarim, o dono lá do jornal ficou feliz, não, olha a capa do Super-Homem, bota no jornal, bota na notícia, Super-Homem se fudeu, vou vender milhões de jornais com essa notícia. Isso parece coisa do JJ Jameson, cara, com a roupa do, né? do Homem-Aranha. Né, quando ele expôs a fantasia do Homem-Aranha na parede dele, né, naquela... Que o Peter Parker largou o uniforme no lixo. É. Por aí. Aí a Lois visita o Clark, porque o Clark é obviamente Super-Homem e o Clark tá fudido, porque afinal de contas o Super-Homem tomou uma unhada, né? Aí a Lois, Clark, o que que tá te acontecendo? Você tá gripado, Ben? Tem que tomar sopinha, canja, nossa, tal coisa. É, não é? Ah, eu tô a deixar que eu me cuido, tal coisa. Aí o que que ele faz? Ele pega um cristal daqueles da Fortaleza da Solidão e o cristal magicamente cura ele, né? É o famoso foda-se. Né? Estamos no foda-se agora, gente. Ligamos o foda-se e foda-se. Então o cristal conserta o super-homem, né? O Lex Luthor demite os fabricantes de míssil, porque agora ele é o dono da porra toda, graças ao Homem Nuclear. O Homem Nuclear, nesse meio tempo, se apaixona pela Lacey Warfield e tem rapta bom gosto, ela... pelo menos. Hein? Tem bom gosto, pelo menos, né? Ah, é. Tem bom gosto, pelo menos, né? Rapta ela no melhor estilo do King Kong, né? Pega a mocinha e leva embora pro alto do prédio. O super-homem vai atrás. Super-homem e o homem nuclear começam a brigar de novo lá, porrada estanca tal e coisa. E finalmente, como que o super-homem se livra do homem nuclear? Jogando ele dentro de uma usina nuclear. Quando é que o homem nuclear leva ela pra lua ainda? No meio dessa briga entre o super-homem e o homem nuclear, na segunda briga. Ele leva a mulher pra lua e a mulher não morre asfixiada. É muito incrível, cara. É. Né? Pode crer. Ai, ai. Aí o papo foi, acabou o filme. Vamos começar todo com o status quo de novo, né? Barry Wright consegue um empréstimo com financiadores... E ele recompra o Clarim Diário e manda o Warfield pra puta que pariu. Tchau, Warfield. Né? O Super prende o Lex e o Lenny de novo, sendo que o Lex ele leva de volta pra prisão. Inclusive, os prisioneiros recebem o Lex assoviando o prisioneiro do é Rio Quai, né? Cara. A ponte do Rio Quai. É, isso, é exatamente muito bom, isso. Cara. Enquanto isso, o super-homem leva o Lenny para uma FEBEM. Leva o Lenny lá para um instituto lá de cuidar de jovem delinquente, né? Aí o super-homem volta para o ano, faz outro discurso. Esse discurso, inclusive, foi escrito pelo Christopher Reeve, foi ele que botou esse roteiro. Essa parte é dele, tá? Que aí as nações não podem, tem que tomar mais cuidado, tem que diminuir as armas, ele não vai mais mandar fazer nada, ele não vai mais se meter. Ou seja, voltou tudo como estava antes, foda-se o mundo. E a gente não sabia que ainda ia piorar com a Covid e cloroquinas e o caralho a quatro. Bicho, do jeito que as coisas estão indo no mundo, cara, eu ia ficar agradecidíssimo se houvesse uma hecatombe nuclear. Né? E com isso, senhoras e senhores, terminamos essa quadrilogia que começou tão bem e terminou tão na bad. É muito triste, né, cara? Eu quero agradecer aos meus dois queridos participantes, Matheus e Jorginho. Muito obrigado vocês terem participado desta brincadeira. E agora, um agradecimento especial ao nosso querido convidado, Brunão Melindão, do Portal Refil. Por favor, faça seu jabá e suas considerações finais sobre esta quadrilogia de pérolas. Então, né, cara... O primeiro e o segundo eu gosto muito. O primeiro, principalmente, pra mim é sensacional. O terceiro, quatro. E o terceiro. E o dois e meio. O dois e meio também acho muito bom. Acho muito foda. O terceiro, quatro, a gente. É tipo. É pra ver com os amigos um pouco. É, sei lá. Né? O terceiro, quarto é meio difícil até pra isso, sabe? Mas. Ele é tipo aquele vizinho que você não gosta, mas você tem que aturar, sabe? Entendeu? Sei. Tipo, você, pô, o cara às vezes tá ali, aí você tem que chamar, fica mal, pega mal se você não chamar e tal. Então, mas você evita. Então é isso, assim. O 3 e 4 é meio que isso, assim, você evita. O 3 e o 4 é o tio do pavê. É. Exatamente. Mas é isso, quem quiser escutar aí, estamos retornando aí para torrefil.com.br. Tem várias coisas lá no site, pode olhar